Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E hoje voltamos aqui para falar de muitas coisas, na verdade, né? Não uma coisa só. A gente veio aqui para falar de várias mecânicas da franquia. E, para tal feito, temos aqui o Daniel Prado. E aí, gente, eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de mecânico Pokémon, que cuida das mecânicas mecanizadas dos Pokémons. Mão cheia de graxa. Segundo aqui, precisa aí, ó, tá fazendo gambiarra. Vou cobrar baratinho, né? Opa, muito confundido. Ai, ai. E pra continuar aqui, temos também o Matheus Cross. Olá, olá, e eu queria dizer que a melhor mecânica Pokémon foi ter lançado Pokémon Dash. Dash, sem certeza, sem certeza. Até perdi aqui o fôlego já. Continuamos aqui a equipe, temos o Bruno Assis. E aí, gente, tudo bem? E eu não consigo pensar em nada falando nada sem criatividade. Tipo, pelo menos no PC me deixou triste, mas bora pro que a vergonha dela profissional. Na verdade, o PC deu um problema mecânico. Exato, tem um problema mecânico. E completando aqui o casting de hoje, temos um convidado mais que maravilhoso, que é o Lucas, lá do Mundo Freak, lá aqui, mano, beleza? Pô, você fala assim, eu fico até vermelho. Opa. Pode crer, né? E então, como eu falei, a gente vai falar de mecânicas, né? Mecânicas muito mais que maravilhosas. Coisinhas que acontecem no jogo aí. O que tem, né, por trás dos planos aí, que às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Tu resumiu mecânicas em coisinhas que acontecem aí, né? Ah, mas não é, né? É uma coisinha aí, pô. Nem uma coisa. É uma coisinha, né? Várias coisas aí. São várias peças de um grande quebra-cabeça. Como é bonito assim? começando a discussão após a vinheta, né? Vamos voltar aí. Logo mais a gente fala sobre as mecânicas. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Antes de entrar, na verdade, no papo principal, eu gostaria de fazer um pequeno aviso. Porque eu sempre faço isso no final do episódio, quando eu lembro. E dessa vez eu quero fazer antes, pra ver, né, se a galera ouve. Na verdade, são duas coisas. Primeiro é lembrar o pessoal que acompanha a Casa do Carvalho, né, que gosta dos nossos conteúdos, que a gente tem aí formas de apoio, né, ao projeto da Casa do Carvalho. Você pode entrar em casadocarvalho.net/apoie e verificar lá os planos. Nós temos através do PicPay e através do Padrim, picpay.me/casadocarvalho e padrim.com.br/casadocarvalho também. São planos de 1, 5... 15? Pô, peraí, esqueci. É isso mesmo. Eu nunca lembro se é 1, 5, 15 ou se é 1, 3 e 10. Mas acho que é 1, 5, 15. É, né? 1, 9, 0. 1, 9, 0. Alô, polícia. 1, 5 e 15 reais, realmente, aí. São recompensas simples, mas porque a gente quer investir aqui no projeto, custear servidor, investir em equipamento e tudo mais. Então a gente... tem planos simples ali, né, sem muitas recompensas, mas isso com o tempo vai melhorando também. E para quem tem interesse então, em escrever sobre Pokémon, a gente tem vagas abertas lá no site. Você pode entrar para fazer parte da equipe, né, casadocarvalho.net/ faça parte, né? Faça parte pra ver lá o que a gente tá procurando, né? De pessoas pra escrever no site. Se você tiver interesse, né? Tem todos os tem todas as informações lá pra você entrar em contato com a gente. Se não, só... Tá, só. Agora, vamos falar das mecânicas, né? Abemos mecânicas. As coisinhas maravilhosas aí que acontecem no jogo. Peguei minha chave de fenda aqui. Era escuridão, então um dia Arceus resolveu fazer o universo e o mundo Pokémon. Exatamente. E aí Arceus criou a Game Freak, e aí a Game Freak fez o resto. E a Game Freak criou a árvore sem textura, textura de bosta. Caramba, seria Satoshi Tajiri o profeta de Arceus? É isso? Seria o Messias. A gente tá tirando sarro, cara, mas a primeira geração, ela vai não só dar a base do que vão ser todos os jogos da franquia principal, como praticamente todos são um reboot da mesma merda, né? O jogo mudou tão pouco. Exatamente. Tão pouco. É inacreditável. Sim. E é bizarro, porque quando a gente para pra, assim, a gente que joga, a gente entende que mudou bastante. Sempre toda a geração muda alguma coisa. Tipo, que tipo, o gameplay não é sempre o mesmo. Mas ao mesmo tempo é a mesma coisa, de fato. Você olha o macro, né? Você olha pra cima, é tudo igual. Sim. Exatamente. Esses dias eu vi uma comparação que eu achei maravilhosa, que Pokémon é o FIFA da Nintendo. É basicamente isso. Exato. Sim, nossa. Eu não vou dizer que é o único FIFA da Nintendo, mas eu concordo. É que é o mais FIFA de todos. Não, mentira. Eu acho que o mais, assim, a galera talvez possa não concordar comigo, mas eu acho que o mais FIFA de todos é a franquia do Kirby. Nossa, do Kirby total, velho. Acho que eu acho que tem uns que muda mais, tem uns que muda menos, mas o resto é pra mim é igual. Até o Breath of the Wild, o Zelda era bastante assim também. Sim, o Zelda também, é verdade. Aí veio o Genshin Impact, tá ligado? Ai. Mas enfim. Mas, só deixando bem claro pra quem joga, o Genshin é bem diferente. Ficou com medo. A gente nada, mano. Todo mundo. A mídia vendeu Genshin Impact como Zelda de Wi-Fi, tá ligado? Foi. A mecânica principal do primeiro jogo de Pokémon, e que vai ser a mecânica pra sempre do jogo, é um RPG por turno de 6 fichas, né? Você tem até 6 fichas, 6 Pokémon, e você batalha por turno de RPG. Exatamente a mesma fórmula. Você tem, cada ficha tem 6 estatísticas, 6 pontos, né? Que são sua vida, seu ataque ou seu ataque especial, sua defesa ou seu defesa especial, e sua velocidade, que só define quem ataca primeiro. Praticamente isso que serve só. Na primeira geração, eu digo até mais que tinha 5, né? Na verdade. Tipo, porque o Special Attack e o Special Defense era uma coisa só, né? Depois isso foi mudando com o tempo. Sim. Não é que ele era uma coisa só, né? É que ele era definido por tipo. Então, tipo assim, você queria saber quanto que o seu Pokémon ia dar de dano, você viu o poder do golpe dele, se é físico ou se é especial, e os modificadores, né? Os Pokémons eram físicos, se eles eram Bug, Fighting, Flying, Ghost, Ground, Normal, Poison, Rock, Steel. Eles eram especial se era Dark, Dragon, Electric, Fire, Grass, Ice, Psychic. Eu tô esquecendo. Water. Matei. Uau! Oh, gabaritou. Eu falei de cabeça. E eu só sei inglês de cabeça, porque eu sempre joguei em inglês também essa merda, cara. Ninguém tinha essa porra do jogo. Cara, eu acho que eu falei. Desculpa, eu acho que eu falei errado. Eu falei físico e special, eu tava pensando em Special Attack e Special Defense. Na verdade, o que eu estava me referindo era justamente isso, né? Tipo, era um status só. Na primeira geração. Mas sim, de fato, isso que você falou rolou até a terceira geração, né? Depois na quarta que eles foram mudar só. Foi assim, e eles. Foi talvez a melhor melhora que eles fizeram em todas as mecânicas até hoje. Porque você tinha, por exemplo, Pokémon, o Gengar. O Gengar é Ghost, fantasma. Uhum. Mas golpes de fantasma são todos special. Mas o Gengar tinha tudo em ataque físico. Aí não fazia sentido usar o Gengar, era uma bosta. Era uma porcaria. Não fazia sentido. Clarion era fogo, tinha tudo em ataque, mas fogo era special. Aí ele não batia nada, uma bosta. Exatamente. Imagina um funcionário, tipo, estagiário chegando pros caras, assim, parrudão da Game Freak. Ou então, tá vendo essa mecânica aqui? Flávio, tipo, bom, tem um negócio muito errado aqui, cara. Aí, acho que tem alguma coisa que não faz sentido aqui, né? Então, cara, tu percebe que eles não pensaram muito no que eles estavam fazendo? Pela quantidade de tipo que tem no jogo, cara. Tu começa já com Bug, Dragon, Elétrico, Fight, Fire, não tinha Flying ainda, não tinha já na primeira. Tinha. Só não tinha Dark, Steel e Fada. E Fada, né? Cara, é muito, muito tipo e totalmente desnecessário ter tudo isso de tipo, né, cara? Eu diria que até hoje tem uns que são meio inúteis. Assim, não inúteis, né, mas assim, talvez pra competitivo, principalmente, né? Tem alguns que são muito menos proeminentes, tipo o Bug que você falou, né? O Bug nunca tem uns bichos muito fortes, né? É que, tipo assim, com 16 tipos, fica muito difícil de você balancear o jogo, porque cada você lança o quê? 100 pokémons, né? Então você tem muita pouca chance de você ajustar as cagadas que você vai fazendo. Tem muito mais chance de você acumular as cagadas que você já fez. Pois é! É verdade. Pois é. Algo que a gente acaba vendo mas, meio que até hoje, né? Eles tentaram dar uma corrigidinha. É, e você acaba com umas bizarrices, como o Charizard ser Flying, mas não ser Dragão. Pois é, pois é. Eles até tentaram, né, na sexta geração, botar o Dragão ali, mas... na Mega, né, no caso. Se for pegar o cenário da época, não vai, tipo, se for tirar o competitivo da mesa. Mano, acho que o atrativo de Pokémon era o número de bichos que tinha e o número de tipos que você podia ter. Tipo, a tipo, não, com certeza. Não era uma... Era um fator de variedade do jogo, então, como não tinha nada muito próximo do que era Pokémon na época, pois é. Era o primeiro passo, tá ligado? Esse é um rolê até que eu penso bastante, tipo, geralmente a galera malha a primeira geração porque o sistema de batalha não é muito aprimorado, né? Principalmente por conta disso que a gente falou, né? Tipo, as primeiras gerações têm esse problema de special... ataque, special defense ser uma coisa só, os ataques físicos e special ser, né, tipo, pelo tipo. Você tem o tipo psíquico que é meio overpower, né, o ghost que deveria funcionar ali não funciona. Só que eu honestamente eu acho que Pokémon ele não foi necessariamente construído ali na primeira geração pra ser um grande jogo competitivo, né? Não. Sim. Talvez eles nem tivessem essa, né, acho que a ideia era mais você poder brincar com um amiguinho, né? Porque, como a gente iria falar aí um pouco mais no futuro, já vou adiantar, mas tinha mecânica de troca e de batalha multiplayer. E acho que a ideia era justamente você poder brincar com um amiguinho, sabe? Nisso daí. Exato. Não, puta, vamos criar campeonatos que daqui 20 anos você ganha dinheiro pra um caramba. Não, a ideia era essa, né? Ainda mais tem... aqui no Brasil, né, que no primário a gente tinha Cabo Link, então é muito difícil a gente até... E se a gente for parar pra analisar que na segunda geração eles já tentaram dar até uma balanceada em alguns aspectos, porque o tipo Metal e o tipo Dark fazem muito sentido. Diferente, na minha opinião, um pouco do tipo Fada, que não faz tanto sentido assim, no sentido de balancear as coisas, tá ligado? Eu acho que não balanceia tanto. Faz sentido sim, mano. Acho que faz sentido pra galera que usa argumento, tipo, haha, tá chorando em jogo de fadinha, entendeu? Não, nisso sim, nisso eu concordo. Nisso eu super concordo. Desde isso, você já tem uma mecânica de batalha com duas camadas completamente diferentes, né? A primeira é você usar a estatística do Pokémon pra descobrir o quanto de golpe você vai dar, e a segunda é a mecânica de tipos, que independe da estatística do seu Pokémon. Sim, então você pode ter um Pokémon água muito fraco, mas se você usar contra um fogo, tu ainda vai se dar bem, né? Exato, então, tipo, aconteceu que a mecânica de tipos, ela fica mais evidente, né? Porque ela é mais fácil de entender, a água bate no fogo, elétrico bate na água, e por aí em diante. E ninguém nunca entendeu quando era criança aquela tabela de estatística que não fazia sentido nenhum. Sei lá. É verdade. É porque, verdade, tipo, se a gente for parar pra analisar a tabela de stats da primeira geração, tipo, não é nada intuitivo, tá ligado? Não, nada é só uns números. E aí, tipo, beleza, e aí, né? É o super trunfo, tá ligado? O jogo na primeira geração não faz questão de te ensinar também, né? Ele te ensina os tipos logo no começo, quando você vai pegar o Pokémon do Professor Carvalho, e ele fala, ó, o Charmander aqui é bom contra o Bulbasaur é bom contra o Squirtle é bom contra o Charmander. tu já sacou que tem Jokenpô nesse jogo. É, exato. Você ganha a primeira batalha, passa um level, ele te mostra a tabela de estatística que aumentou e você fala, caralho, o que, que é isso, mano? Tem conta nesse jogo. Tem matemática? Eu não comprei esse jogo pra isso. A criança usa o Charizard no level 100 e o resto de um monte de Weedle e vence tudo e fala, pronto, venci com o meu Charizard. Não, e em relação a isso ainda na primeira geração, acho que tem dois defeitos. O primeiro... é algo que a gente sempre fala aqui, que muita coisa de Pokémon é oculta, desnecessariamente oculta. E justamente esse rolê de... essa lista que o Lucas decorou de cabeça, e eu não sou essa bubapédia toda. Tal é de físico, tal é de special. Isso você não acha, sabe? Tipo, era uma galera que deduzia e, porra, você descobriu lá no passado por revista. Porque, principalmente no Brasil, acesso à internet... Olha lá, acessar a internet, putz, era mais dificultado, né? Bem mais dificultado. E o outro era que, por exemplo, tinha alguns tipos que eram muito comuns andarem juntos, que nem planta e poison. Então era difícil você traçar o que era especificamente forte contra planta e o que era especificamente forte contra poison. Porque, cara, assim, até hoje tem gente que acha que fantasma é fraco contra psíquico, mas é porque o Gengar é poison e é poison que é fraco contra psíquico. Exatamente. Na verdade, era pra ser o contrário, né? Tipo, o Ghost era pra dar super efetivo no psíquico e não funcionava direito, né? Na primeira geração, depois eles consertaram isso. Sim. Então, tipo, você vê que, tipo, tinha muita cagada ali na primeira geração, porque eu não posso nem dizer que era erro de design, porque você não tinha nada parecido também até então, tá ligado? Sim, exato. Tipo, é lógico que o primeiro ele vai aparecer muitos erros depois, né? Principalmente, tipo, sei lá, coisa tipo... o critical ratio ser relativo ao speed, tá ligado? E não a algum outro fator, né? Então, os Pokémon muito rápidos davam muito crítico. Olha como os caras já pensaram avançado já pra época. Já tinha Stab, cara. Exato. Sem parar de bônus. Se o seu Pokémon é do mesmo tipo do golpe que ele tá usando, ele ganha um bônus de 50% de dano, cara. E tipo, isso é uma parada que eu nunca ia descobrir quando eu era criança. Jamais. Essa fórmula de dano, como o dano funciona, que leva em consideração o poder do golpe, o level do Pokémon e tal, ela se mantém a mesma. E as modificações que fizeram foram adicionar multiplicativos pro seu golpe. Então, as tipo de target, que é quando você bate em dois pokémons em vez de bater em um, que é pra batalhas de mais de um pokémon ao mesmo tempo, que é uma novidade que veio depois com a... qual geração? Terceira. Você tem o do tempo, se tá chovendo, se tá caindo neve, que é uma novidade que também vai acontecer na geração. O clima foi da segunda, né? O mapa influenciar nisso foi na terceira, de fato, né? O mapa está chovendo no mapa aí. Ou seja, você tem que fazer Kumon pra entender como que a mecânica de Pokémon funciona, né? Basicamente isso. E o pior, sabe o que? Se você falou das doubles, e uma coisa que eu... A gente meio que vai pra terceira, mas que você falou. Uma coisa que eu só fui lembrar recentemente, que eu fui rejogar terceira geração, e eu não lembrava que o Surf, ele na terceira geração só dava dano no oponente. Nossa, eu não lembrava. Verdade. Mas é mesmo. Não é nada intuitivo os golpes que dão dano em um ou dois. Hoje em dia ele te mostra quantos Pokémon você vai acertar, né? Sim, exatamente. Era na fé, cara. Você usava surf. Antigamente era na fé. E esse negócio, né? Tipo, é engraçado como eles vão melhorando de fato aos poucos. Só que eles ajustam tão pouquinha coisa que a gente não vai percebendo, né? A gente só percebe mesmo quando a gente vai jogar, por exemplo, o último jogo e voltar pro primeiro. E aí a gente percebe, né? Tem uma que eles adicionaram e depois eles tiraram. E é muito raro eles tirarem mecânica, né? Que é da badge. Na segunda geração, quando você ganha a badge de algum ginásio, depois que você derrotou o ginásio, o seu Pokémon ganha bônus no golpe do tipo da badge que você já tem. Você ganhou... e isso é só na segunda geração, não tem nenhuma. Na primeira também tem isso. Na verdade, na primeira, algumas insígnias dão os boosts de status, não são todas, mas tem isso mesmo, de fato. Mas na terceira já não tem mesmo isso. Na verdade, acho que na terceira tem outro negócio relacionado às insígnias, não lembro o que é, mas. Na terceira pra frente, se eu não me engano, era Pokémon de troca, você tinha um controle melhor, né? Isso sempre foi assim. Ah, então foda-se. É. na troca sempre foi assim, de fato. Inclusive, mas, a mecânica de você precisar trocar Pokémon pra conseguir certas evoluções, como o Golem e o Machamp, é uma mecânica que eu sempre odiei. Eu não tenho amigos, cara. Eu não tenho amigos pra trocar. Representa, Lucas. Seu ódio me representa. Mas esse rolê das insígnias pra troca funciona pros in-game trades também. Eu lembro de, tipo, sabe aquele Farfetch de Vermilion? Eu lembro dele não me obedecer. Filha da puta. Exato. Posso fazer uma erratinha de leve aqui. Foi a partir da terceira que mudaram isso. A partir da quarta, no caso. Até a terceira ainda tinha a insígnia relacionada a algum boostzinho de status. A partir da quarta que não tem mais. Só pra ficar a informação certinha. Acho que a melhor mecânica de insígnia foi você fazer a musiquinha na na quarta geração, né? É a melhor feature do universo. Passar removedor nas insígnias, né? Pra ela ficar limpinha. É. Exato. Ilustra móvel, né? Como diz brasileiro. Eu lembro que na época que saiu a quarta geração, eu tava aprendendo a tocar tipo flauta doce. E as notas da flauta doce são muito simples, né? Elas não são, tipo, complicadas igual violão. Sim, bicho. Eu tenho 26. Nossa, é um bebê! Que fofinho! Vem cá, que chuco! Ó, Gugu Dadá! Mas eu tava aprendendo a tocar flauta doce e as notas eram muito fáceis, então eu replicava as músicas que eu sabia da flauta doce lá no... Nossa, eu ficava horas com essa... Eu tocava flautinha doce também quando eu era criança e eu aprendi a tocar o Song of Time do Ocarina of Time. Da hora. Bom, vocês estão falando de flauta, já quero engajar no PokéFloat também, que era uma mecânica da primeira geração. É verdade. Só que vou perder, né? O PokéFloat era bom. O PokéFloat era roubado, né, mano? Era um Awakening Eterno. Você não só... Nossa! Isso. Não, então, putz, na terceira geração ainda foi melhor, porque eles criaram mais flautas, só que a maioria era tudo ruim. Aí só ficava Blue Flute lá, que acordava eternamente. E que eu acho que era a única ult, inclusive, alô galera do Nuzlocke, é nóis com o Flute. Voltando na mecânica do trade rapidinho, essa mecânica, eu acho fantástico que você pode trocar Pokémon. Uhum. Talvez o maior mérito de Pokémon é você poder trocar Pokémon. Sim, mas você, trocar. Mas você trancar uma parte do jogo e não deixar o jogador acessar essa parte do jogo, se ele não trocar Pokémon, que é você ter esses Pokémons exclusivos de troca, cara, isso é de uma maldade comercial. Comercialmente falando, é genial. A mecânica do seu jogo faz o jogo vender. Comercialmente, foda. Mas é de uma maldade pra criança, cara, puta. Você vê o Pokémon foda no desenho, você vê a cartinha do Pokémon, você quer a cara do Machamp, você não consegue ter o Machamp. Anos de terapia, acho, não, mano. Criança tem mais é que se fuder mesmo, eu acho. Ô, louco. Criança tem que trabalhar cedo pra trocar, comprar o cabo Link, não. Mas isso, cara, era triste. Eu fiquei anos sem saber o que era trocar um Pokémon. Só eu consegui trocar Pokémon na época do DS, sabe? Quando era beleza, você fica um do lado do outro e troca e é nóis. Porque antes, mano, tipo, pra você conseguir achar alguém, ainda eu aqui da periferia de São Paulo, eu era basicamente o riquinho da minha rua, tá ligado? Porque eu tinha Game Boy, porque eu tinha o Caralho A4, porra, ninguém mais tinha, então eu ficava lá sozinho com os meus bichos, Vai ficar chupando o dedo. Quem trocava Pokémon ainda tinha o boi, que o Pokémon evolui, ele passa de level mais rápido, né? Sim, ele ganha XP extra. XP extra, de fato. Uma safadeza mesmo. Mas assim, é um jeito inteligente de você incentivar, de fato, interação entre jogadores, de fato. Que era uma coisa também que não era muito comum, né? Comercialmente falando, na época pré-internet, onde tipo, as pessoas não tem como trocar isso pela internet, pô, genial, cara. Você vai convencer o seu amigo a comprar a parada junto com você pra você poder ter o Pokémon que você quer, cara. É foda. Exato. Imagina aquele meme do cara correndo do esqueleto, tipo, se fuder todo dia isso, mano. Não, fora que assim, não era só os bichos por troca, né? Era os bichos exclusivos, então tinha bicho que vinha só no green e só no red, aí depois quando chegou aqui só no red e só no blue. Então, porra, assim, não é só a galera da troca, sabe? Porque pelo menos ainda podia chegar no Kadabra, no Haunter, mas tem outros bichos que simplesmente não ia ter se você não tivesse como trocar. Pois é. E na segunda geração ainda tinha o bagulho da cápsula do tempo lá também. Nossa, que era esse o é mó rolê. Na verdade, não. É, quem teve os 251 Pokémons na segunda geração, pra mim, é do Parabéns. Deus. Parabéns. Palmas, realmente. Que... Palmas. É Deus, não, né? É porque isso é fato. Isso dá tanto certo até hoje que quando eu fui comprar Sword Shield, eu e o meu amigo, a gente combinou de eu ia comprar o Shield e ele ia comprar Sword, cara. Pois é. Pra comprar juntinho e a gente poder trocar e marcar as Pokédex, né, cara? Senão, sim. Pois é. Eu lembro também que, de fato, a primeira vez que eu troquei efetivamente Pokémon com alguém foi com o Danny, diga de passagem, na época que eu morava em São Paulo ainda, no colégio. A gente trocou no colégio, foi a primeira vez. Foi no Platino ou foi no Diamond Pearl? Foi, acho que no Platino, se pá. É, porque aí também ainda tinha o rolê do Wi-Fi, né? Que ainda estavam começando a... tava começando. De fato. Era também. Mas realmente, tipo, dá pra ver que hoje em dia as crianças hoje têm um privilégio, né? Que a gente não tinha. Na nossa época era muito mais difícil. Você tinha que comprar o... Toda semana o cara ganha bicho exclusivo, cara. Toda semana tem DLC gratuito com bicho exclusivo. Vai se fuder, velho. Nossa, é muito, mano. Uma mata de... Expert share, tudo. Ah, para. Mas é curioso, você falou da troca e tal, como parte de evolução, né? Mas se a gente pensar também que, tipo, tinha... Eu acho que, de certa forma, uma mecânica, né? Porque também, não é intuitivo isso, né? Você, por exemplo, evoluir um Pokémon pra uma pedra. É. Tipo, é um item, tá ligado? Que você compra lá e tem que usar pra evoluir certas espécies. Eu acho muito legal, relativamente fascinante na primeira geração isso, tá ligado? Porque sim, é tipo, muito tentativa e erro, tá ligado? Parece que eles tiveram muita ideia legal ao mesmo tempo, mas não souberam implementar elas de uma maneira coesa, né? Sim. Sim, de fato, é. Não é muito intuitivo, realmente. Mas quer ver? Parece que eles compilaram um monte de código e falaram, pronto, já, 96, vamos logo. Minha moça tava batendo no relógio assim, ô gente, vamos lá. Vai vender, tem que pagar o arroz. Ih, cara, deixaram 1.000 ali, ó. Ih, esquecemos. Bota aí. O auge dessas evoluções por troca, pra mim, acho que veio na quinta geração com a evolução do Shelmet e do Carrablast, cara. Que não bastava você trocar com um amiguinho. Você tinha que mandar o Pokémon certo e o outro também, tá ligado? Pra você fazer a troca. E, eu achava isso... Isso eu acho ofensivo, de verdade. Nossa, sei lá, eu gosto, cara. Eu acho interessante porque tem... Ai, o conceito. Tem um conceito, tá ligado, na troca. De passou ali, não, tá assim, passando eu um no outro, legal, que eles estão dando aquela toquinha de braço, assim, um high five. Mano, já chegou um e roubou a armadura do outro. Falou, tchau, trouxa. Falei, e foi... Não, eu acho muito legal de fato, mas eu acho que, tipo, por que só esses dois então, tá ligado? Podia ter mais. Então, esse que é o ponto. Não, cara, não, não, pelo amor de Deus, só esses dois. Não, eu digo, vamos supor, se você trocasse o Carrablast com outro Pokémon, tá ligado? Tipo, ele ganhasse, sabe? Não ser só os dois, mas você poder fazer várias coisinhas ali, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho que faria muito mais sentido do que ser só dois, tá ligado? Eu sempre quis ter o Scissor. Eu achava o design do Scissor do caralho. O Scissor é da hora, mano. Troca com item, filho da puta. É, mas troca com item, cara. Que mecânica zoada. Você tem que ter o item, o item da... O Metal Coat, né? O Metallic Coat. É, o Metal Coat, né? Não, você falou isso também, eu lembro também de uma coisa porque eu achava muito complicada na quarta geração, que tinha a mecânica de você ter o Electabuzz e o Magmar. E pra você ter isso na quarta geração, você precisava ter a fita de Firehead Leaf Green para o DS, né? Você botava lá embaixo pra aparecer um Magmar, pra aí sim você conseguir trocar com um item lá, que era o Electrizer e o Magmar. É que aí a gente tem que bater na cara da galera que fez Diamond Pearl, né? Em Platinum corrigiram porque você conseguia achar Magby no matinho, acho que é Liquid também, mas cara, pô, você cria o bicho na quarta geração, mas ele não tem in-game. Nossa, enfim, é fogo demais, é fogo demais mesmo. Segue o jogo. E não só esses, porque eu acho que na terceira, aliás, no Diamond Pearl também não tem Halts, eu acho que você só consegue se parar só no pós-game, tá ligado? E tipo, pra que eu vou querer um Gallade agora no pós-game, tá ligado? Completar Dex, tá ligado? Exato, mas aí eu acho que a gente já tá entrando em um outro assunto que não é não é mecânica, né? É game design, né? Que Pokémon sempre foi muito, muito, muito falho em game design. E o pós-game é uma bosta, sempre foi uma bosta. Tem quase nada pra fazer de pós-game. E tipo, você acaba o jogo e você fica falando, caralho, acabou, mano. Era só isso. Todo Pokémon, cara. É que na verdade acho que a gente ficou. Não é que a gente ficou mal acostumado, eu concordo contigo. Mas depois da segunda geração, meu, é difícil a gente defender pós-game, né? Acho que talvez nas Delta episódios e tal, mas ainda assim. Você não precisa de um pós-game foda se o seu game dura, sacou? Tipo, sim, Breath of the Wild. Dura pra cacete, você não precisa de pós-game em Breath of the Wild, sacou? Uhum. Mas Pokémon você perde uma noite e fica com o olho fechado clicando A eternamente, cara. Esse que é o problema. Mas aí é game design já, né? Não é mais. Sim. É. Mas... Agora, só uma coisinha, a gente tava falando bastante das batalhas, de mecânica de batalha e tal, e o Danny falou da segunda geração, e tipo, uma coisa que surgiu na segunda geração, que eu acho que tipo, deu um boost em duas mecânicas que eram da primeira geração, tecnicamente, né? Obviamente, porque tudo veio da primeira geração, né? Mas é a questão de gêneros de Pokémon, que não só tinham... Tipo, agora você tinha mais uma coisinha, né? Nos Pokémon ali pra fazer alguma graça. Por exemplo, Attract, né? Que, tipo, funciona no Pokémon do outro gênero e tal. Quanto você tinha também a questão do Daycare, que existia na primeira geração e foi melhorado na segunda geração, né? Sim, exato. Com certeza. E nessa parte que do gênero aí, acho que entra até um pouco de... Isso daí foi meio que tardio. Foi tão tardio que impacta numa linha de Pokémon. Duas linhas de Pokémon. Que é a linha da Nidoran. Porque eu acho que fica muito óbvio que se ela fosse feita hoje em dia, seria tipo Nidoran. E aí, se fosse um Nidoran macho, ele evoluiria pra Nidorino, beleza? Aí segue, sabe? Mas aí dependeria e teria só um Nidoran. Porque hoje em dia a gente tem dois, né? Tem o Nidoran macho especificamente, tem o número na Dex só pra ele. E tem a Nidoran fêmea, que também tem o número na Dex só pra ela. E nem faria assim, sentido ter uma separação hoje em dia. Porque basicamente é o mesmo negócio, eles têm os mesmos tipos, quase os mesmos golpes, muda habilidade uma coisa ou outra, mas acho que a primeira, inclusive, é tudo Poison Point, sei lá, você tem Hidden, então meio que, mas, sabe? Mas é também que, se for ver, até a quarta geração eles podiam ter feito isso, porque na quarta que eles têm também a divisão por sexo, né, por gênero, que assim, tem a forma... A forma de mulher e a forma de homem, digamos assim, né? Mas eu acho que se eles fizessem isso hoje em dia, unissem os dois Nidorans em um, ia ser 149 pokémons pra capturar, né? 150, vai, digamos assim. Os fãs iam ficar muito... Não digo corrigir, mas eu digo, se fosse lançado hoje em dia, seria diferente. Mas como foi lançado naquela época e não tinha essa estrutura dos gêneros ali entre macho ou fêmea, então eles criaram separados porque a gente quer criar uma linha que é mais ou menos o mesmo animal, mas o macho vai ter uma forma, a fêmea vai ter outra. E fica bizarro porque o macho e a fêmea da última forma não podem cruzar entre eles, meu Deus. Isso é muito bizarro. Sabe por que não tinha? Faltou espaço, cara. Foi problema de espaço mesmo. Eles fizeram o conceito de mais de um Pokémon fêmea e macho, não foi só Nidoran e Nidorina, mas faltou espaço e eles acabaram deixando só esses dois por motivo aleatório, assim. Ah, vai esses aqui mesmo, então. Exato. É uma bacaninha. É muito doido isso. Mas também o Nicolas tava falando, né, dessa coisa de reprodução de Pokémon e tal. Mano, o Daycare, essa ideia total, né, de você ter que chocar ovo e tal, eu acho que foi a maior revolução, se não de todas as gerações, tirando a primeira, que é a primeira, né? Mas é algo que realmente começou a fazer sentido o Pokémon. Eu acredito que a partir da segunda geração, por conta disso, né? De você reproduzir, você poder trocar e você poder ter, tipo, sei lá. Eu não sei, eu acho que ficou mais certo. Você achava que não, faz sentido. Controle, né? Eu tô cria da segunda de controle, cara. Exato. Essa que é a parada. Você não tinha tanto controle, né, mano? Agora você tem controle mais ou menos do que tá acontecendo ali. Você pode planejar a longo prazo o seu Pokémon desde o começo, né? Isso mesmo. Porque assim, eu pelo menos sou cria da segunda geração e joguei a primeira depois de eu jogar a segunda. E eu achava que tava incompleto o negócio porque não tinha reprodução. E aí parece que o jogo realmente tá com uma visão meio que incompleta, sabe? É que pois na primeira geração eles faziam meiose, mano. Fazia. Exatamente. Tudo desligado. E é muito louco, porque isso realmente... Assim, eu vou confessar que na segunda geração eu nunca fiz muito breeding, de fato. Eu fui fazer a partir das outras gerações. Uhum. Mas realmente, tipo, faz todo sentido. E o próprio motif da segunda geração é envolto ali no começo em ovos, né? Tipo, Togepi e tal, né? Você... chega em Goldenrod já logo na sequência, você conhece ali o Daycare, então, tipo, ajuda, né, tipo, também a contar a própria história do jogo, uma mecânica ajudando a contar, né, tipo, a você conhecer ali a região e tudo mais, e eu acho isso muito legal, de fato. Eu acho que o bridging, a mecânica de bridging, começou a fazer sentido porque eles adicionaram a mecânica da natureza do Pokémon e a mecânica dos IVs e EVs, né? Aí você ela começou a fazer sentido porque essas mecânicas todas conversam uma com a outra, né? Sim, então, sim, por exemplo, você tem uma tabela, pra quem não sabe até hoje, tem uma tabela com 25, 24 naturezas diferentes pro seu Pokémon. Eles chamam de nature, de natureza, mas na verdade é personalidade, né? São traços de personalidade. Então, dependendo da personalidade do seu Pokémon, ele tem um boost em alguma estatística e uma outra estatística diminuída, né? Então, exato. Eu posso só fazer o breeding com o IV e com a nature certa, e daí eu vou atrás dos EVs depois. Sim, não, e isso deu um papel mais importante até pro Ditto. Porque o Ditto, beleza, ele é o Pokémon engraçadinho que se transforma em todo mundo. A partir daí, é quase obrigatório você ter um Ditto, porque, cara, o Ditto vai... Ditto putão! Exato! É Ditto bravo. Ou hoje em dia você pode só encher ele de vitamina, né? Enche ele de vitamina. É um doce, né? Shake da Luciana Gimenez. É o ômega 3. Ômega 3. Cogumelo do sol. Só poderia usar uma quantidade fixa, né, de vitamina. Tipo, iron, carbos, esses itens que aumentam os EVs. Você só podia dar até 10 de cada um. E aí na oitava geração eles tiraram isso. Você pode usar 255. É 255? 25, você usa? 25, porque cada um dá 10. É o limite. Não, é que 255 são os pontos, mas eu não lembro exatamente quantos pontos aumenta cada um dá 10. Cada item dá uns 4, dá uns... É, você não pode deixar ele parrudão em todos os stats, você tem que escolher alguns. Não, a parada é. Tem que ter um bom senso, né, mano? Exato. Bom senso. Você falou do IV e, tipo, é muito louco, né, quando também a gente tava falando da segunda geração, que, tipo, a segunda introduziu essa questão de breeding, né, no daycare, você deixar dois Pokémon e tal, só que você tava falando dos EVs, eu lembrei disso, né, porque a gente tinha marcado aqui pra falar dos Shinies também, né, mas, tipo, o Shiny na segunda geração era relacionado ao IV, tá ligado? Então, tipo, não era todo Pokémon que poderia ser Shiny, no caso. O que é muito doido, né, cara? Tipo, por exemplo, o Unown, a forma dele também é relacionada ao IV, então, tipo, você não pode ter todos os Unown Shiny, tá ligado? Isso é muito bizarro. Basicamente o alicerce pra que a gente tem hoje em dia. Rápida historinha sobre isso. Eu lembro uma vez que tinha um carinha muito chato desses grupos de Facebook Pokémon aí, logo na época de Black and White, que tava surgindo, o Facebook tava crescendo, e tinha um cara muito chato. Aí ele tava, ai, vamos batalha comigo, não sei o que. Aí eu fui, meti um time com naquele PokéSave que dava pra você hackear o bicho de todo mundo era jeito, e eu coloquei 252 de V em todos os stats, aliás, de EV, né, em todos os status, 31, tudo perfeito, maravilhoso, e eu consegui passar. O mais incrível que eu penso hoje, isso passou numa batalha online, tá ligado? Os caras não verificavam, né? Acho que na quinta geração não tinha essa verificação, então eu consegui lutar com um cara com todos os EVs maximizados, e foi legal zoar aquele babaca. Aí o cara tinha um Ditto 6 EV e tipo... Mano, Ditto é o melhor Pokémon. Eu não sei como que isso não cai no competitivo, tá ligado? Você não precisa se esforçar, você só vai lá. Não, mas tem, cara. Tem uma estratégia. Um brasileiro, eu não lembro qual foi o campeonato, mas acho que foi tipo o International da Europa, se não me engano. Mas ele foi com um Ditto, e como o Ditto aqui pega todos os stats de speed e tudo mais, ele foi com aquele Choice Scarf que aumenta a speed. Então ele copiava o Pokémon do cara e ele era ainda mais rápido, entendeu? Então ele copiava e batia mais rápido. Tinha esse estratégia. Isso é genial, mano. E o pior que, não querendo já entrar, tipo, mas já entrando parcialmente no rolê aqui, também é uma mecânica de batalha que foi introduzida posteriormente. Tipo, o Ditto, ele ficou melhor a partir da quinta geração porque ele tem Impostor. Não, é Impostor. Esqueci qual que é a habilidade do Ditto, a Hidden do Ditto na quinta geração, que você, tipo, já entra em batalha transformado, tá ligado? Tipo, ele já transforma mesmo, automático. Cara. Acho que é Impostor. Eu não lembro. É que eu não lembro se Impostor é a do Zoroark. Eu sempre confundo. Não, Zoroark é Illusion. É Illusion? Ah, então é Impostor mesmo. E aí, tipo, essa, né, a terceira geração introduziu habilidades e a quinta introduziu habilidades extras, ocultas, né? Sim. Só que, tipo, eu acho que o título só não é melhor usado no competitivo porque o cenário competitivo é em doubles, né? Uhum. E, tipo, muitas vezes, tipo, se você não tem ou não usa com imposter, aliás, depende muito do time do oponente, tá ligado? Sim. Você não pode basear completamente o time... no que você vai enfrentar, né? É, exato, exato. É jogar muito no escuro, né? É foda, né? Isso, porque... Mano, acho que de todos os jogos de Pokémon que eu já joguei, a maior surra que eu tomei foi pra Undito, velho. Mas você também vai de Earthquake, mano. Você só usa Earthquake. Não. Mano, eu tava jogando sem um, cara, e meu time já tava time post-game, né? Mano, eu só vi meus Pokémon caindo um por um. Eu falei, mano, o que, que é isso aqui, velho? Eu botei o bicho mais forte no primeiro. Ele se transformou e eu só tinha o resto, tá ligado? Tipo, aí, mas é isso que eu passou, velho. Eu bati mano. Porque, tipo, a ciência comum, tipo, quem joga mais casualmente, olha pro Ditto e fala, ah, Pokémon bobinho, sabe? Tipo assim. Sim, mas é da hora. Uma pedrada. O Ditto é tipo o Majin Buu, na verdade, né? Que ele é rosa, meio tipo molenga, mas ele é forte. Exato. Só voltou a transformar os outros Pokémon em chocolate. É exato. Oh, mas uma coisa que só voltando um pouquinho, a segunda geração, né? A gente tava falando dos Shines e tal. Eu achei muito legal, assim, muita gente gerou muito hate na época da terceira geração, porque teve aquela coisa da incompatibilidade e tal. Mas eu acho que a terceira geração, em questão de mecânica, ela foi assim. O Nicolas falou que a primeira e a segunda foi alicerce. A terceira, eu acho que foi necessário, hoje em dia, falando, né, com mais propriedade, esse reboot, digamos assim, pra que a gente conseguisse ter as mecânicas um pouco mais equilibradas, né, digamos assim. Sim, mais, sim. Daquela legais, né? Sim, com certeza. E fora o Div, né, o HM8, que não é uma mecânica, mas devia ser uma mecânica. Porque na verdade é mais d'água, gente. Não vou dizer que o Div é uma mecânica, mas o Underwater, eu acho que ele tá quase lá. Não sei, o fato de você ter um, né, enfim. Mas é mais gameplay, na verdade não é tão mecânico assim. Aí a gente já pode falar também de TMs e HMs, né? Que os TMs, sim, eles vêm... O TMs e HMs vêm na primeira geração como uma... Os HMs é legal porque eles não só são golpes, como eles funcionam pra mecânicas fora da batalha, né? Fora pois do combate. E o que eu achava bacana, assim, porque o Pokémon é um jogo linear e tal, mas a forma com que eles bloqueiam o acesso da sua parte do jogo pra fazer com que você jogue linearmente é através dos HMs, né? Você não, sim, pode acessar essa área se você não tiver cut, você não pode ter cut se você não completar esse ginásio e assim por diante, né? E eu gostava... Isso se você jogar do jeito, entre aspas, certo, né? Sim. E eu gostava muito, muito, muito que os TMs eram exauríveis. Então se você usava um TM em um Pokémon, você gastava aquele TM e já era, cara. Você ensinou um pouco, sei lá, Flamethrower pra um Pokémon bosta, é esse Pokémon que vai ter lança-chamas e já era. Lide com isso. Ele se arrepende da decisão, né? Tipo, depois que ficou infinito, não sei se você falar. Foda-se, né, mano? A quinta geração transformou os TMs em Eternos, né? Tipo, os HMs, você tinha falado que os TMs eles gastavam, mas os HMs não justamente por conta disso, né? Eles serem movimentos que você interage com o mapa, né? Necessários muitas vezes pra você zerar o jogo. O problema de você fazer o HM exaurível é que você podia ficar trancado no jogo sem querer. Né? Se você passasse HM em um Pokémon e desse release nele, fudeu, que você ficou preso pra sempre na terceira ginásio ali, nunca mais vai sair dali. Toma esse soft lock bonitão, aí. mas no caso da TM ficar infinita, acho que foi mais uma questão de, tipo, praticidade. Mano, você pega, vai, da quarta geração pra frente, principalmente, né? Toda decisão de, tipo, vamos facilitar aqui certos pontos de gameplay, mano, os caras não estavam focando, tipo, isso aqui vai afetar, sei lá, tipo, vai deixar o jogo muito fácil, coisa do tipo, não. Eles estavam levando em conta o público mais velho que ainda acompanhava, na minha opinião. Que nem o lance do Experience Share que eles deixaram pro time. Eu já acho diferente. Eu acho que na quinta geração pra frente, eles começaram a prestar atenção no competitivo. E isso não sou eu falando, você pega do release deles. Isso é verdade. Você não consegue ter Pokémon competitivo se você não tiver um controle maior dos golpes que seu Pokémon pode ter, né? É, exatamente. E você, pra isso você precisa de TM infinito. Ou pelo menos uma forma de você reaver os TMs, né? Porque senão, sei lá, você gastou seu Flamethrower no começo do jogo, aí você vai tentar no competitivo, você vai ter que fazer o quê? Resetar o seu save file? Pois é. E o pior é que, tipo, no jogo sempre tem, por exemplo, aqueles mercadões, né? Tipo, o Department Store, né? Que, tipo, muitas vezes vende TM. Mas ele não vende todos os TMs. É, o atacadão, né? Você compra o TM e ganha também o pão com mortadela, tá ligado? Do mercadão. Mas muitas vezes você, tipo, tem lá uns TMs pra comprar, mas não tem todos acesso, né? Tipo, é só alguns mais fortes. Tipo, tem o Fire Blast, tem o Thunder, o Blizzard, mas... outros que nem, tipo, às vezes, muitas vezes um Flamethrower pode ser mais interessante que um Fire Blast, simplesmente porque ele tem uma precisão melhor, tá? Exato. Se você gasta realmente. Então, e a parada é que assim, eu acho que ficou fácil demais, o que já era fácil demais, e eu acho que eles voltaram atrás nessa decisão agora, em Galar, com a nova geração. Inclusive, ficou claro que eles voltaram atrás, porque os TMs agora são exauríveis, mas eles são reavíveis. Então você gastou um TM, você pode conseguir ele de novo, mas você vai ter que gastar um tempo ali farmando até conseguir ele de novo, né? Então você tem o melhor dos dois mundos, ao meu ver, assim. Sim, com certeza. De ter que pensar no que eu vou fazer com o meu TM pra não gastar ele à toa, que vinha lá da primeira geração, mas ao mesmo tempo, se eu gastar ele e mudar de ideia, eu tenho como reaver ele, farmando ele de novo, se eu quiser. Então, por causa, são os TRs, né? Tipo, até tem alguns golpes que você, tipo, TMs que você usa eternamente, porque ele não tem mais os HMs também, né? A partir da sétima geração eles eliminaram todos os HMs. E agora tem os TRs que são gastáveis. Tipo, não é tão difícil de você readquirir outros, mas você tem o esforço, né? Eu gosto muito disso, de fato, de você ter a gerenciamento de itens, tá ligado? E eu acho que, tipo, a partir da quinta geração também eles começaram a, tipo, fica pesado item, tá ligado? Quantidade de item. Então, tipo, Não sei exatamente o que é bom, o que é ruim de item e tal, mas pelo menos eu gosto nos TMs e nos TRs ali, pelo menos eu também sou desse time aí que gosta de aqueles gastos. Assim, vocês estão falando de item, mas a gente tem que lembrar que vai primeira, segunda geração tinha limite de bag, então você tinha que ter uma alimentação melhor do que você tinha na sua mochila. É verdade. Porque não era um piloto fértil. Aí tá suave. A bag infinita foi a partir da quarta, né, que eles introduziram de fato. A parada da mecânica da bag ser limitada até que fazia sentido por uma questão de conhecimento mesmo. Como você não tinha muito conhecimento sobre o jogo, você acabava gastando mais item de recuperação. Sabe quando vai vir o próximo Poké Center, cara? E agora? Sacou? Você tem que se mesmo, cara. Você tem um risco real de perder o jogo. Porque você não... Uma questão de você não conhecer o total do jogo. Agora a gente já sabe, cara, tudo sobre o jogo. Então, tipo, não tem eu me preocupar em recuperar a vida dos meus Pokémon, sacou? Exato. Não, e também tem aquela questão de que hoje tem inúmeros itens, mas hoje em dia a gente tem descrição, tem o ícone do item. Eu lembro que a primeira geração a gente tinha um nome, Potion, né? Poção. É, exatamente. Acho que isso faz, né? exatamente. Pois é. Histórico. Não, e fora que assim, até na, sei lá, terceira geração, que ainda era meio complicado, né, isso ainda tava no GBA, e as letras eram enormes, né, pro tamanho da telinha que você tinha, então até às vezes a descrição era terrível. Uma mecânica que acho que a gente deixou passar aqui, vale trazer pra esse ponto, era ability. Cara, às vezes era impossível você entender o que uma ability fazia, porque simplesmente não tinha espaço pra eles descreverem o que ela fazia de fato. Sabe? Você não conseguia entender. Pois é. Então, tipo, caramba, às vezes era muito enigmático, assim. Agora me falta um exemplo pra citar, mas tinha umas abilities que toda a descrição dela era grande. Só que ali você tinha um espacinho minúsculo, os caras jogavam. Ah, acho que você entendeu. É isso. E foda-se. Tá, não, um belo exemplo é o próprio Soundproof. Tipo, a descrição é tipo assim: ah, ele não recebe golpes de som. Mas não é um tipo. Exato, tá, o que que é som? Caralho. O que é som, tá ligado? Que porra é essa, tá ligado? Não especifica, né? É muito aberto. A ability é uma parada que eu curti demais. Eu adorei quando eu recebi pela primeira vez. Achei, porque ela realmente muda a forma de você batalhar com Pokémon. Você tem que pensar. Sim. Mas o que eu não gosto da Ability é o fato de você ter que farmar o Pokémon com a Ability. E isso eu acho meio caído, assim. Porque, tipo, tem Pokémon com mais de uma Ability, às vezes ele vem sem Ability e ainda tem a porra da Ability escondida. Se quiser, você tem que ir atrás de. Tem umas habilidades que são muito. Mas eu senti que aproximou muito ao anime, porque o anime tinha, não tinha exatamente a mecânica de habilidade, mas tinha alguma coisa diferente em cada Pokémon, que não era o golpe, né? É isso verdade. Aí eu achei muito da hora. É, não, e dava sentido pra outros bichos... Pode falar, Nicolas. Pode falar. Eu vou puxar um outro negócio das natures, mas... Ah, ok. Não, e isso dá sentido até pra alguns Pokémon, como, sei lá, o Koffing, porque o Koffing, ele não voa. Mas, porra, ele flutua, então por que ele vai receber um golpe de um earthquake, tá ligado? De um golpe de terra, assim. Tudo bem que, sei lá, um... Tudo bem que, sei lá, um mudslap, que basicamente você tá jogando areia no ozói do amigo. Isso, sei lá, faria sentido levar dano, sabe? Mas, beleza, vamos generalizar aqui e falar que ele não leva golpe de terra porque ele não toca terra. Então, de certa forma, acho que faz um sentido. Sim, eu acho que as abilities vieram não só pra corrigir a mecânica do jogo, mas pra corrigir o roleplaying do jogo. Aquela questão de você interpretar o que tá acontecendo, né? Porque não, com certeza. Na segunda geração, o jogo ainda era muito tabela, né? O meu Pokémon é desse tipo, então ele tem vantagem contra aquele tipo, e assim vai indo, né? Com as abilities, o meu Koffing, ele flutua, ele não vai tomar dano do seu terremoto. Você tem um ainda mais acontecendo ali. Isso é muito legal, cara. Parece que o Pokémon é mais real, né, cara? Exato. Sim. E é engraçado que, tipo, as natures, elas entram justamente nisso também. Você já tinha falado das natures, mas ela também entra muito nesse negocinho de roleplay. Só que, ao mesmo tempo, diferente das abilities, você não, na terceira geração, você não sabe o que as natures fazem, efetivamente, não. Né? Que entra nesse negócio que, tipo, eles escondem a informação. Eles só... Quando foi a geração que eles começaram a mostrar? Foi na sexta? Na quarta, eu acho. Não, foi na quinta. Tem um highlightzinho que você quase não vê. E na aí, quarta na sexta, já não tinha? Na quarta não tinha. Mas é, tipo... É da hora ver como eles foram mexendo nisso de fato, mas... Uhum. Ainda assim, os caras demoram muito pra... Não, e sabe o que é foda? Tem uma perspectiva melhor desse rolê, é só tentar imaginar a cada geração como um text adventure. Uhum. Que funciona e não, entendeu? É uma prática que... Mano, te dá uma visão totalmente diferente. Porque Text Adventure, ele é limitado por ser só texto, obviamente. Então você tem que ter muito da sua imaginação. Quando você tem uma parada visual rolando, você vai ter uma noção melhor de, tipo, pô, isso aqui não faz sentido ou não em questão de mecânica, em questão de história, de interpretação da história. Pois é. E é uma coisa que eles sempre melhoraram. De jogador pra jogador. Eu fui atrás porque eu queria ter um Espeon e eu queria ter um Espeon da nature certa pra ganhar bônus de Special Attack, porque o Espeon é psíquico e os golpes foda dele é Special Attack e tal. Mas a minha namorada, por exemplo, quando eu tava jogando, ela queria o Espeon que fosse tímido. Porque ela queria um bichinho. É isso. Ela queria um petzinho, um bichinho que fosse mais timidozinho. E tipo, não muda nada no comportamento do Pokémon no jogo ele ser tímido. Uh-huh. Pra ela, no roleplay da cabeça dela, ela queria o Espeon que fosse tímido. Sabe? Isso é da hora. Mas agora eles chegaram a implementar esse tipo de coisa, tipo, da maneira que o Pokémon age, eles só tacaram fogo. Não, sempre tacaram fogo. A oportunidade tava ali na mão. É porque, assim, como você não tinha uma interação, então não ia mudar o fato do Pokémon, assim, diretamente, visualmente, né? Ele ser ou corajoso, ou durão, ou caramba que fosse. Mas tem a historinha, então você cria a historinha na sua cabeça, sabe? Como você falou, tipo, os games por texto, você tem que imaginar mais. O que o visual cobre, você não imagina tanto. Só que ali é basicamente o game de texto de Pokémon, porque ali não tem muita cobertura. Então você imagina que o seu bicho ele é mais timidozinho e é nóis, tá ligado? E vamos em frente. Mas é igual o que o menino Bruno até mostrou pra gente recentemente, que a gente não sabia, que a Engalar tem aqueles selos, né? Eu esqueci o nome. As marcas, que assim, o seu Pokémon ele é comilão e tal, que é uma coisa que assim, não interfere em nada, mas é legal. A gente sabe que no fundo que o Pokémon é comilão. Sei, bom de ar. E o melhor aqui dessas marcas aí, tipo, você ainda consegue apelidar o Pokémon. Você vai lá e ativa a marca. É, então na hora que ele entra na batalha, é basicamente um: vai, Coffin, seu sonolento. É tipo isso. É muito bom. É, tipo, tanto as markings quanto as ribbons, né? Aliás, as ribbons também foi da terceira geração, né? Ele nem ia puxar isso, mas depois a gente pode falar dos contests também, que é um negócio da hora. Mas só pra fazer um wrapping desses, até das primeiras gerações, principalmente, do roleplay, né? E eu acho que o roleplay original começou ali com friendship, né? Tipo, na primeira fase da geração. Tipo, na primeira geração, o Pikachu, ele tem introdução com do Yellow, né? Tem o rolezinho de friendship, que é tipo coisinha bem básica ali, você tá andando com ele e tal, e ele vai... ele tem um status próprio que é de friendship, mas não influencia em nada, de fato, no jogo. E na segunda geração, influencia acho que só no Return e no Frustration, nem lembro se... Evolução, verdade, de fato. Tinha esquecido, verdade. Mas é só isso mesmo. É, tipo, alguns pokémons evoluem com friendship alto e só com friendship alto, e o Return é isso. É, o Frustration é depois, né? Frustration você tem que bater no seu Pokémon, que ele causa mais... Né? Deixar o seu Pokémon monstro. Puto, velho. Pois é. Não, inclusive, outro rolê que eu vi esses dias num grupo de Facebook, eu achei sensacional, que tinha um cara analisando o Hydreigon do Getsis, da quinta geração, que basicamente falando que o Hydreigon, ele tá evoluído num nível abaixo, ou seja, dá pra colocar aí na lore uma que o cara forçou ele evoluir o quanto antes, e ele tem Frustration também, e o Frustration dele causa dano máximo, ou seja, o Hydreigon do Getsis odeia o Getsis. E é igual o N, né, que tem um rolê da quinta geração também, que você mexe com os Pokémon lá dele. Black Watch 2 e achar os bichos frente dele no mapa. Dá pra achar os bichos dele no mapa. É, exato. Então tudo lá no friendship máximo, porque o N é amigo dos animais, né? Exato. É, amigo da galera, né? Tapeta o N. Falei do friendship, mas só um comentário, talvez pra encerrar o friendship, de fato, né? É que lá na sexta geração eles introduziram o Affection, que é um outro bagulho, mas muito parecido. E, tipo, e tem um roleplay maior de fato, porque influencia nas batalhas, né? Tipo, é um status à parte que você vai realmente tratando melhor seu bichinho ali, como se fosse um bichinho virtual mesmo, né? E aí você vai melhorando ali e tal. Quando ele tá no máximo, ele consegue desviar de golpe, ganha mais XP, tá ligado? Então realmente tem um impacto de fato no gameplay. Sim. E na última geração eles meio que misturaram com o friendship de novo, porque tipo, não fazia sentido ser duas coisas separadas. Mano, esse Affection, ele lembra muito aquela coisa do protagonismo do herói, sabe? Tipo, do próprio Ash também. Às vezes, com certeza vocês já devem ter passado isso. Tipo, às vezes você tá lá com 1 de HP, mas é porque por conta desse maldito Affection aí que o Pokémon deu o coraçãozinho e resolveu resistir. É muito final do episódio de anime, assim, tipo. É muito meu amigo, exato. E isso. Uma outra mecânica que a gente deixou de falar também é a mecânica dos status condition, né? Das condições do seu Pokémon. Ele tá paralisado, congelado. É sim. E eu acho que isso é o rolê mais, talvez, RPG tradicional que tem dentro de Pokémon. Justamente isso, sabe? Você tá envenenado, você vai perdendo o HPzinho aos poucos, paralisou e tudo mais. E casa muito bem dentro da tipagem de Pokémon que tem. Putz, isso é sensacional, assim. Tanto que até na época não era, né? Mas depois começou a ter corzinha, eles já relacionaram direto a identidade visual dos stats com a identidade da cor da tipagem, né? Então o Poison passou a ser roxinho, o Paralyze ficou amarelinho. Você não paralisa só através de golpes elétricos, mas é geralmente por isso. Então ficou lá vermelhinho, o Bunny ficou vermelho. É tipo o Transport, né, mano? Exato. Glare dá uma estratégia, né, cara? Sim. Dá um conceito de estratégia um pouco diferente de só vou usar o golpe mais forte o tempo todo. Exatamente. Não. É, mano, muito da hora. Não, e fora que eu quero deixar meu range aqui. Imagina. E Poison, quando deixou de dar dano pós batalha, eu fiquei meio bolado. Não, todos ficamos, também. Mas eu passei a respeitar também. Mano, mas eu concordo que é errado. É assim. É tenso, mas não faz muito sentido, velho. O que pra mim, claro que pra mim faz, tem que mano. Não, Ele não Pokémon, vai curar magicamente depois da batalha, sabe? Não, mas ele tá guardado, velho. É isso, tá, entendeu? Tá quietinho, tá ligado? É. Não é que nem o queimado, ele fazia sentido também, porque você tava paradinho lá depois da batalha, tá ligado? O boss é a mesma coisa. Exato. Mas eu acho que poderia ter, tipo, vamos supor, ao invés de ser 4 passos, poderia ser um pouquinho mais, né? Porque o boss não tem, tinha isso, né? 4 passos, você tomava um monte de dano. O Pokémon ficava após, você ficava até suando frio, bicho. Tava, nossa, mano. Era correndo na Isle of Armor, assim, de pra ir por cento Pokémon, né? Tipo, corre, mano. Mas o Pokémon tinha uma outra função na primeira e na segunda geração, que depois isso morreu um pouco, que era você mudar a caralha do seu Pokémon que ficava na sua party. Porque antes você deixava um Pokémon na frente, o jogo inteiro com aquele Pokémon na frente ganhando experiência, né? Pelo menos a maioria das pessoas jogava assim, você pegava o seu starter e você até ia capturando mais Pokémon, mas o starter ia na frente e batendo em todo mundo. Mas se o starter pegava Poison, fudeu. Você tem que trocar. É, de fato. Te forçava a sair um pouco dessa zona de conforto e deixar sempre o mesmo Pokémon na frente, né? Pois é, exato. Mas sempre era pra ter uma pequena diferença. Pokémon no mesmo level. Era também pra ter um pouco de diferença, porque, por exemplo, todos os status conditions faz alguma coisa. Além de dar o dano, ou, né, tipo, por exemplo, o Paralyze, ele reduz speed. O Burn, ele diminui o ataque. Sim. E, tipo, o Poison, ele dava dano fora de batalha, tá ligado? Então era uma coisinha, mas eles tiraram isso e ficou por isso mesmo. Mas o Poison tem dois estágios, né? Você tem o Poison e tem o Badly Poison, né? Que aí você vai tomar dano. Exato. A cada... Mais dano a cada turno, né? Em progressão então, aritmética. Mas assim, o Badly Poison só veio depois, né? Aí. Ele só veio depois, ele não veio já de cara. É, o Badly... Não lembro quando na primeira. Qual não, tem sim. Na primeira já? Também não lembro não. É porque eu acho que o Toxic ele era isso. Deixa eu ver aqui. O Toxic... Ele tira só 1 e 2, mas ele não te dá a indicação de que o Pokémon tá Badly Poison. Informações, Game Freak. Se você troca o Pokémon, tipo, se seu Pokémon tá badly Poison, você troca, ele só fica Poison daí pra frente. Ele perde o Badly. Isso, ele perde o Badly. Mano, depois de informação é igual Pokeiros, cara, que tipo. Nossa! Cara, exato. A primeira vez que eu vi que eu peguei um Pokeiros, eu levei um susto. Eu tava jogando na quarta geração. E eu, mano, não fazia ideia do que era. Nunca tinha nem ouvido falar, tá ligado? De repente eu entrei e eu vi que o texto tava ficando um pouco. Tava demorando um pouco mais. Pra chegar na parte que me curava, tá ligado? Aí eu comecei a prestar atenção, acho que já tinha passado a primeira caixinha, aí na segunda, aí tava explicando um pouco, tá aqui, pegou um vírus, mas nem é ruim. Só tá com o vírus. E é isso. Mas não fala que, pô. Aliás, ele fala que o Pokémon vai ficar mais forte. Alguma coisa assim. Mas. O que é estranhíssimo, né? O vírus vai ficar mais forte. Exato, tá ligado? Exato. E não explica que, pô, é que você tem o EV. É porque, pô, a gente não explicou o EV, então não explica o EV. Mas. Só fala que vai ficar mais forte. Foda-se. É isso. As crianças são aí. Mas ao mesmo tempo, sabe, pensando agora, tipo, que a gente tava falando do roleplay, né? Eu acho que isso tudo tem a ver com isso, tá ligado? Porque, tipo, a partir do momento que você explica como funciona a mecânica, você tá tirando a magia, sabe? Tipo, é quando você explica o truque de mágica pra pessoa. Vou bater a minha tabela contra a sua tabela e ver qual tabela é mais poderosa. Exatamente. Então, tipo, ele pegou o vírus, agora ele vai ficar mais forte, muito legal. Tipo, e aí depois ele vai estar realmente mais forte, porque ele vai ter mais status, tá ligado? No anime tem um episódio que os caras zoam os jogadores de Pokémon que ficam tentando fazer tabela de Pokémon, que é aquele episódio. O Scizor contra o Heracross. Não sei se vocês lembram disso. Ah, eu não vou lembrar, mas eu acho fantástico. O Ash encontra um cara que ele tem um Scizor e o cara tem um computador onde ele passa todos os estatísticos. Ah, nossa, cara. E ele sabe se o Scizor dele vai ganhar ou não e ele não entra em batalha. Ele puxa os seus dados e ele vê: não, meu Scizor vai ganhar do seu Pikachu, não tem porque a gente batalhar. Acabou. É isso. O Pikachu já ganhou. Ele era o cara do protagonista. Me manda aí seu arquivo do Excel, eu mando o meu e a gente entra em batalha. Tipo, nem precisa fazer batalha, tá ligado? Tipo, para aqui e a matemática resolve, tá ligado? Tipo. Caralho, então o juiz de uma batalha Pokémon era tipo o juiz do carnaval, era isso? Pokémon Dash, mata! 10! É tipo isso, caramba. Uma Agora, coisa que sempre me confundiu é que você tem os status condition, tipo, ó, envenenado, paralisado, queimado, congelado, pós envenenado, inclusive, aqui. Mas você tem os status voláteis, tipo, confuso. Confuso, é verdade. É, e eu nunca entendi isso, cara. Como assim o meu Pokémon pegou uma confusão, aí ele acabou a batalha e sumiu? Mas ele pegou dormindo e acabou a batalha e ainda tá dormindo. Como assim, cara? Nunca entrou na minha cabeça. É verdade. Dormindo é muito idiota. Faz mais sentido do que só ficar confuso, tá ligado? Confuso, o oponente te deu um goró, você ficou loucão, tá ligado? Aí passou uma letra. Não, o dormindo, o que me salvava era o Charizard do Ash, que às vezes ele jogava e tinha o Charizard dormindo quando ele não respeitava o Ash. Aí eu falava, ah, eu sou igual o Ash, então... Charizard tá lá. E a gente, o pior que a gente falou dos status, mas a gente não falou do Frozen, né? Let it go. É, é porque, mano, é aquilo, o Frozen ele tem a mesma chance de queimar, de paralisar, de vários golpes. Só que ele quase nunca acontece, essa merda. Ele é quase inexistente. É, raro. É, é estranho, né? É incrível, pois é, e o pior, mas o Frozen é o mais idiota, porque, tipo, os outros não te impedem de batalhar, a não ser o Sleep, né? Mas o Sleep ele passa depois de um tempo, né? O não, Frozen, principalmente na primeira geração, não descongelou, tá ligado? O Sleep você ainda pode usar, tipo, Sleep Talk, alguma coisa assim, que você pode atacar enquanto você dorme. Já o Frozen não, mano, você torce pra você sair desse bagulho, velho. Pois é. Então era meio idiota. Sim. A parada do Sleep é que você é obrigatório dormir no primeiro turno que você pegou o Sleep. Aí você chega no coroa pra ver se você acorda nos próximos turnos. Mas se você passar 4 turnos dormindo no quinto, você tem que acordar. Então ele te dá, se o pior acontecer, ele te dava uma chance de se programar o que você vai fazer na hora que você vai acordar. Eu sei que agora eu tenho que acordar, então eu sei que golpe eu vou usar. Né? Uhum. Sim. Exatamente. O rolê do Frozen tem o Triatec, né? Que, tipo... É, ele tem chance, e, verdade. E aumenta uma chance de, tipo, tirar o Frozen ou tirar algum outro status do oponente, né? É, exato. Aliás, só um outro comentário do Sleep também, tipo... Era 5 turnos, mas depois na quinta geração pra frente. Eu só queria... Eu tava confirmando pra partir de qual geração que era isso. Mas era da quinta. Eu achava que era depois da sexta. Mas são só 3 turnos, de fato. Que você pode passar dormindo. Depois você acorda com certeza, tá ligado? Mas é uma desgraceira também. E o Frozen... roubado. Apesar dele descongelar com um golpe de fogo, né? Sim, mas quem vai dar um golpe de fogo depois da Frozen? Esse rolê do Sleep, porque, tipo, você tem o Rash, que, tipo, ele te induz a dormir só pra recuperar HP. Cê, tipo, verdade. Não é todo golpe que é, tipo, ofensivo, tá ligado? É doido, né? Porque, tipo, quando você usa o Sleep e o Rash, você recupera o HP, mas se um outro Pokémon usa em você, você não recupera. É, por ter insônia, eu falei até pro Nicolas uma vez, eu acho muito ruim, porque a habilidade do Ruhut é insônia, e geralmente quando você vê com insônia, você fica morto, zoado, né? Ele podia perder um HPzinho por não dormir, mas enfim. Isso ia ser uma lore absurda, ia ser legal. Ah, mas um que funciona, um ability que funciona mais ou menos nesse estilo é a Dry Skin, que eu acho que ela surgiu na quarta geração com os sapinhos lá. Eu esqueci agora o Kuragank e a evolução dele. E quando você tá em chuva, você ganha HP, um pouquinho de HP a cada turno. E quando você tá sob o sol, você perde um pouco de HP a cada turno. Então ele tem um pouco dessa lore. É, Insônia poderia entrar nesse esquema também, seria legal. É verdade. Isso é da hora. E ainda no lance das... dos status conditions lá e tal, eu acho muito da hora que... Tipo, isso você vê a gradatividade da coisa, né? Primeira geração eles introduziram isso, e os itens, né? Pra você curar. Uhum. Na segunda geração eles começaram a introduzir algumas berries, né? E o... Então, tipo, we held items. Então você poderia colocar, por exemplo, um item que... Uma Poison Cure Berry pra curar o poison, de fato, do Pokémon, sem você ter que usar um item, sem você perder um turno. E na terceira geração, aí os caras caíram de cabeça também nas berries, né? Porque aí tem berry pra tudo também. Né? Nossa. E entra muito nesse rolê do roleplay que a gente tava falando também, né? Tipo, o Pokémon tá segurando um itemzinho aqui, ele tá comendo a berry. Oh, que legal. É legal, porque te permite especializar até mais o seu Pokémon. Então, se eu quero fazer um Pokémon ainda mais rápido, consigo fazer ele ainda mais rápido do que o jogo permite. Uhum. Mas às vezes eu acho que o jogo passa um pouco do limite, assim. passa tanto, mas tanto! E eles são tão específicos, assim, tem o teu balão. Seu Pokémon segundo balão, ele está levitando agora. O Red Button, tá ligado? Oh. Não, e sabe o que é o melhor? Porque o bicho vai entrar na batalha e às vezes você pode dar um golpe ground nele. E você não sabe que ele tá flutuando porque aparentemente ele tá com o balão escondido. sabe aí, passou é batido. Por que será, sim, hein? Mas não, eu acho isso bastante internet roubar o item dele, sacou? Sim, exato. É verdade. É, eu acho que, tipo, eu acho que essa talvez seja a coisa que eu mais gostaria realmente de ver em Pokémon. É o Pokémon tá vestindo o item que ele tá segurando, tá ligado? Ah. Tipo, não precisa nem estar flutuando, tá ligado? Com o balão. Isso eu aceito, ele não tá flutuando. Mas eu queria ver o balão, de fato. Ou, sei lá, o Pokémon com Black Glasses, tá ligado? Caralho, ia ser foda. Scarf, tá ligado? Aparecendo o Scarfzinho, tá ligado? Ia ser muito da hora, tá ligado? Tem uma cena assim no mangá de Pokémon que o Red, ele compra os itens da Blue. Aí tá lá o Pikachu com um monte de item falso, tá ligado? Então. Seria da hora. É genial, porque os caras pegam tipo, esse rolê da mecânica e sacaneia no mangá. E eu fico, mano. Não, e aí, tipo, o Pokémon usa aquele ataque lá, o stick lá, o ferrãozinho. E aí estoura o balão, o Pokémon cai. Tipo, era uma forma de tirar o. O problema dessas mecânicas paralelas é que elas não são tão poderosas quanto a mecânica de simplesmente dar um golpe de que dá dano, né, cara? Sim, e acaba ficando muito secundário, assim. Tipo, tem um status condition volátil chamado embargo que cancela a funcionalidade do item que o oponente tá segurando. Exato. Então, por exemplo, se o cara tá flutuando, você quer acertar um Earthquake nele, você pode usar embargo antes. Ele tá embargado, agora você pode acertar o Earthquake. Maneiro, olha, estratégia. Mas nada disso faz sentido se eu posso simplesmente usar um outro golpe e acabou, tá ligado? Exatamente. Tem um milhão de estratégias, um milhão de mecânicas paralelas, assim, mas elas são tão fracas comparado com a mecânica de simplesmente dar um golpe que cause dano. Pois é. Sim. É, isso é meio foda mesmo. Mas eu acho da hora até, porque, tipo, é opção, né? Tipo, é aquele negócio, você tem várias formas de, às vezes, atingir um mesmo objetivo, né? Mas não pode não ser a melhor delas, mas tem várias formas. Exato. Não, competitivo você tem aqueles padrões ali, mas... Sei lá, eu acho totalmente válido, porque, pô, se você deixa só uma opção pro player, isso vai virar o único padrão e, tipo, quebra toda a variedade. Pá, eu quero jogar de um jeito diferente e não vou poder, tá ligado? Então, assim, pro competitivo pode até não ser a melhor opção, mas quando você quer deixar o player mais imerso no jogo, é legal ter esse leque. E tem muito, tipo, talvez isso também, o negócio lá da quinta que a gente tinha falado, né, que os TMs infinitos, depois a cada geração parece que vai ficando algumas coisas mais fáceis, e o Cross tinha falado que era uma coisa que ele acha que é mais pra jogador antigo não se cansar, assim, né. Eu diria, não diria nem que é necessariamente isso, mas eu diria que é mais no sentido de acessibilidade mesmo, né, tipo... Essas coisas que eles vão fazendo, né, com o jogo. Mas, tipo, é relativamente fácil, tem bastante opção, é pra todo mundo poder aproveitar, tá ligado? Tipo, de alguma forma. O jogo em si, os NPCs, podiam usar essas estratégias um pouco melhor, né, cara? Pois é, isso é verdade. Por que eu vou me aprofundar no que faz o Bound, que é aqueles itens constructors, né? Magmastorm, Wrap, Whirlpool, Bind... Tipo, foda-se essa mecânica. Tem toda uma mecânica de bound no jogo que, tipo, ninguém usa, porque é fraco e quando o NPC usa, ele mal funciona e tal. Tipo, o NPC tá te ensinando, ó, não usa essa merda. Exatamente. Usar as estratégias, fazer as coisas funcionarem melhor. Sim, não, dava pra ter uns NPCs jogados assim no mapa que... Pô, o cara é treinador, assim como tem tipo Bugcatcher, tem o cara que ele é treinador e o time dele é focado em ser time de Trick Room. É a galera lenta que no primeiro turno o cara vai tentar acertar o Trick Room e depois ele vai tentar comer seus cuzes de várias formas possíveis. Podia ter algumas coisas assim variadas, sabe? Pois é. É complicado mesmo. Tem umas coisas que eles, ao mesmo tempo que eles parecem, por exemplo... Fomentar o competitivo, tem coisa que, tipo, os caras simplesmente ignoram, né? Mas isso é o que o Lucas comentou antes, tipo, às vezes eles estão tentando colocar novas coisas e vão acumulando os erros. Exato. Então, não tem muito pra onde ir. Ou você faz algo novo num jogo novo, ou você tenta arrumar aquilo ali que... Mas essa era a chance de Galar, né, cara? Galar, que era a primeira vez que ia pra um console pra valer, tinha a chance de passar uma régua no jogo e falar, olha, daqui pra frente vai ser diferente as mecânicas. Vai ser o padrão, né? Então a gente vai fazer um padrão novo, uma coisa mais coesa, mais melhorada, que toda pensada. Mas não, os caras não fizeram isso. É que assim, eles quiseram, com certeza eles quiseram, sabe? Eles tiraram tantos golpes inúteis, Hello Hidden Power, sabe? Eles tiraram tanta coisa que não faz sentido, tiraram tanto Pokémon que ninguém nunca pensou que ia usar, porque, nossa, agora vamos passar... Eles com certeza equilibraram o competitivo, sabe? Com certeza. Pra não, depois, tipo... na terceira DLC, na segunda DLC, voltar tudo com os lendários, com o Landorusterian lá, que destrói todo mundo. Agora todos os times é Landorusterian e Among Us e mais quatro. Ah, mano. É. Complicado. Mas na moral, assim, tipo, eu acho legal eles quererem investir no competitivo. Só que por experiência de pegar muito jogo competitivo diferente, eu acho que se eles só focarem nisso, chegar ao ponto que eles só começam a focar nisso, o jogo vai ficar chato. Não, com certeza. Sim. Então, sim. Tipo, então é legal a gente ter aquele, aproveitar, tipo, caraca, eu posso fazer, sei lá, um Butterfree de tanque, sabe? Fazer uns negócios completamente estúpidos, independente se funcionar ou não, porque aí, mano, é uma memória boa, tipo. Mete um NPC em um canto que você não precisa passar. Um NPC daqueles que só passa quando quiser. E aquele NPC ali, ele tem uma estratégia diferente que você nunca viu e que funciona. Sabe? Exato. Porque no máximo, quando você pega um NPC com uma estratégia diferente, nunca funciona. Se o seu starter com o golpe mais forte mata todo mundo e já era, você continua andando. O mais próximo disso é a Battle Tower, né? Então, na minha opinião, é aí que tinha que ser entrada essas coisas aí, tá ligado? Tipo, uma pegada mais competitiva, por exemplo, uma Battle Tower, no Battle Frontier, focado nisso. É que assim, o que a gente quer dizer... Mas aí os bichos level 100, tá ligado? Tipo, roubado. O que a gente quer dizer é que a Battle Frontier acaba sendo, beleza, você quer um competitivo, mas não necessariamente você quer entrar online pra derrotar as outras pessoas, você quer um desafio in-game. Beleza, você tem a Battle Frontier. Mas não isso, você tem um NPC que ele quer, tipo... Pô, a gente tem nossas brisas de olhar um time e falar... Puta, dá pra eu ter esse Underguard aqui do Shedinja passar por um bicho que tem um golpe só que dá fraqueza nele. E se o oponente não tiver esse golpe que dá fraqueza, beleza, sabe? Eu praticamente levei a partida. Então dava pra um NPC ter alguma coisa, assim, não necessariamente absurdo nesse nível, mas brincar com coisas que o jogo te possibilita brincar. E não... Então, fazer abrir o seu box e pensar, puta, como é que eu vou passar nesse NPC agora? Exatamente, sabe? Então, eu acho que, tipo, os Battle Frontier da vida devia ser isso, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô falando. O Battle Frontier... Deveria funcionar, Battle Tower, Battle Frontier. Eu acho que, tipo, se você... eu acho que, tipo, pode ter no meio no mapa, mas você pode ter um lugar específico só pra isso também. Pra mim, tanto faz onde vai ter. Okay, mas eu acho que deveria ter. Okay. Mas eu acho que talvez algo mesmo, o problema talvez seja a questão que é só num post-game, né, que tem essa Battle Frontier e assim, Battle Tower, enfim, e às vezes você não tem algum tipo de evolução nesse sentido, né, porque você vai lá, termina o jogo, hoje em dia eu acho que eles precisavam dar uma melhorada, uma mudada nessa mecânica da Battle Tower, Battle Frontier, porque já tá muito igual, assim, toda geração é a mesma coisa, aí no final você vai lá, enfrenta, e é cansativo porque também já, aí depois você fica entrando, aí tem até agora hoje em dia os rankings, né, que você vai ranking pra pole e tal, mas não é tão, não instiga você tão a jogar essas mecânicas, porque já é um post game, e aí você já fala, ah, vou jogar, mas também não é aquela coisa que vai fazer eu zerar o jogo. Exatamente. Nesse sentido, Dani, tem uma coisa que eles fizeram que é assim, eu acho que é interessante, funcionou de interessante, mas a recompensa que eles deram, ela ainda tá mal aplicada, porque pra você ter o EV Checker agora nessa geração, você não tem que viajar pra Buda da Guibareira da cidade lá pra conversar com um carinha que ele vai analisar seu Pokémon com umas frases enigmáticas. Você vai pro Battle Tower e você tem que passar pelo menos a primeira vez do Leon. Aí depois que você derrota ele a primeira vez, você ganha o EV Checker. Pô, legal você ter umas recompensas que, assim, elas não são obrigatórias, mas te ajuda a ficar um pouco mais imerso dentro do seu jogo, facilitar a sua vida dali pra frente. Só que eu acho que o EV Checker, ele tinha que ser algo muito mais simples de se ver, sabe? Tipo, sim, com certeza. Também concordo. E assim, não tinha que ser, ai, excelente, ai, é decente. Me mostra o número, exato, caralho. Exato, nossa. É, aí o EVChecker continua vendo em código, né? Isso exato. É... Enigmas. É, já melhorou, não é mais um... Ai, seu Pokémon parece ser muito bom de ataque. E o melhor do que o ataque dele, igual o ataque dele, é a defesa e a speed. Nossa. Mas, e aí tem a frase enigmática pra você saber se é de 0 a 15, de 16 a 25, de 25 a não sei... Putz, sabe? Nossa, mano, cansa. É. Isso era muito chato. O bom é que talvez, tipo, partindo do lado competitivo já, né? Tipo, que as pessoas vão querer 31 IV em tudo. Pelo menos você sabendo o que, que significa, o que quer dizer 31 IV como best, pelo menos você sabe quando tem 31 IV, tá ligado? Tipo, não acho que é o pior dos casos, mas realmente, você saber o número nesse caso faria muito mais sentido. Tipo. Cara, eu tô olhando a pauta aqui e a lista de mecânicas, e eu encontrei uma mecânica que me fez tremer de PTSD, cara. SOS Chain no Sun and Moon. Puta que pariu, SOS Chain. É da hora, mas é tão errado, né? Eu de Pelicans, cara, os Pelicans não param de aparecer. Mano, eu não consigo sair da partida, eu não consigo matar eles, caralho. Esse bicho é foda. Não, e jantar, Lucas, não posso. 38º Pelican. É, puta merda. Não, e o pior é que assim, beleza, você quer fazer chain pra ter um bicho com IV alto. Ok, acho que era a partir de 50 você já tinha um bicho com a chance de IV de 4 IVs. É, perfeitinhos no 31, né, e não excelente, jogo maldito. Aí você já conseguia se basear ali, ok. Pra mais de 100, acho que ele já tinha uma chance de vir com Hidden Ability. Então, puta, você tem que ir a Hidden Ability, você vai ter que se matar, mas uma hora ela vem. Agora, o Shine é progressivo, então, pô, você matou 50, aumentou tanto. Matou 100, aumentou tanto. 200, tanto. 300, tanto. Então, tipo, cara, se você quer fazer Shine, Chain, com isso daí, nossa, velho, a chance de você passar você um dia inteiro perdido é alta. É bem alta, assim. Eu acho que é uma das piores mecânicas de Shine Chain que existe, velho. Talvez, né? Ah, sim. Não, e outra coisa, não, tinha Pokémon que você só conseguia na SOS. A Marine mesmo, eu acho que ela não aparecia. Um bicho... Sim. Que ela é tretada com esse bicho. A Corsola. Isso. Ou é vice-versa. Eu acho exato. Que eu comprei esse pato. É, isso. Eu não lembro qual era o rolê, mas... Mas tinha esse rolê. Você tinha que achar um deles. Aí apareceu outro bicho que eles se detestavam. Porque aparentemente quando ele chamava socorro, vinha outro que ia descer a tapa na cara dele. Mano. É que a Marine, ela come Corsola. Inclusive... Exato. Aí ela ia, Corsolinha. Ela ouviu o chamado, né, da Corsola pedindo socorro e ia lá comer. É, não, e o pior. Opa, rangão aqui, ó. Se eu não me engano, é porque na sexta geração tinha das hordas, né, e das hordas vinham 5 Pokémon de uma vez. E eu não lembro se na SOS, nessa treta aí da Marine com a Corsola, ou se era na horda que tinha entre Sivaiper e Zanguzi. Mas é na eu horda. Lembro... É na horda. Tem Sivaiper e Zanguzi. Ok, ok. Então, enfim, terminando aqui o das SOS, tinha essa treta pra você achar o bicho só quando ele vinha como SOS do pedido da Corsola. Na horda tinha treta lá da Sivaiper e Zanguzi, que vinha, sei lá, 4 Sivaiper e um Zanguzi, e as Sivipers começavam a bater no Zanguzi, velho. No Zanguzi. É muito louco, mas é muito filha da putíssima. E eu já vi gente perdendo Zanguzi, Shiny, Sivaiper, Shiny, tristeza, mano. Acho que eu só não sofri tanto com isso, porque tem aquele poço de Sanimon que você pesca, né? Sim, sim. E tem uns Pokémon que, mano, você olha e você fala, velho, eu não vou perder meu tempo nessa porra. É, então, é verdade. É, isso é muito loucura mesmo. Mas, por exemplo, a Corsola você não acha no mato, tá ligado? Uhum. É. Quer dizer, eu não sei se é a Corsola ou se é a Marine. A Marine. É a Marine. Na verdade é Marianne, né, no caso. Marianne. Marianne. É o nome de gente, mano. Marine é o nome da... É da Marne, em português. É o nome do cachorro de Roberto. Chama de Maria, né? Chama de Maria. Exatamente, Lucas. O ruim do SOS Chain, pra mim, cara, é quando você não quer fazer o SOS Chain, você não consegue escapar daquela bosta. Pois é. Você só quer passar por ali, mano, e você não consegue, porque você mata um, vem outro, você mata outro, vem outro, parece que nunca mata. Exatamente, isso é triste. O Sun and Moon tem um problema de a velocidade do jogo, né? De que é muito, um jogo muito embaçado, cara. Sun and Moon, pra mim, é o mais enrolado que tem de cutscene, de SOS. Tipo, você não consegue progredir no jogo. O jogo fica tentando te impedir de progredir, cara. Uhum. É. Tem um pouco, eu sinto um pouco isso também, Simon. Eu sinto também em Galar, mas depois que eu, tipo, a segunda playthrough que eu fui fazer em Galar, eu senti isso toda hora, tá ligado? O jogo me para toda hora pra jogar. Toda vez que a loirinha me parava, no, tipo, as cutscenes da loirinha no Tangmoon, ela era assim, ah, uma caverna, o que eu vou fazer? Aí daqui 2 segundos, vamos entrar na caverna? Aí 2 segundos, entrei na caverna. Tipo, mano, muita cutscene. Tipo, eu só imagino tanto que o YouTube, tá ligado? Muito texto. Não, e aquele postmog dele era horrível. Ela. Encontramos uma caverna, mano. O que será que deu? Entramos na caverna. Eu curto a cutscene, mas tem que ser uma cutscene que avança a história. Não pode ser cutscene por ter cutscene, né, velho? É, só pra trocar um papinho, isso enche o saco. E eu pesquisei aqui, e a Marina, ela realmente só vem na SOS Young mesmo. É ela que só vem na SOS. É ela, né? É a Dona Marina. A Marina. Agora, uma coisa que também é da sétima geração, que eu não tenho PTSD, mas eu acho, tipo, idiota, e que acontece na oitava também, é o Hyper Training. O Hyper Training, a gente nem falou do Super Training, né? Mas bom, o que eu acho idiota no Hyper Training? Não é nem o lance de você ter que usar os Bottle Caps, e nem o lance de você, tipo, pra aumentar todos os IVs de uma vez, você precisar do Gold Bottle Cap. É que você só pode usar no level 100. Uhum. Por que que eu acho isso estúpido? Por que os competitivos de Pokémon no level 50? É, exato. Exatamente. Sentido. Isso não faz sentido. Por que que você precisa estar level 100, então? Né? Ai, que porra. É loucura. Aí é outra vantagem do Bridging, você não precisa chegar no level 100, mano. Ó, analisando... analisando no sentido de... De que a galera, puta, é que eu ia falar aqui preguiçosa, aí já ia vir a galera do Game Freak preguiçosa, eu não gosto dessa galera. Eu não gosto de você, tá? Se você falar que a Game Freak é preguiçosa. Mas o que acontece, nesse sentido, eu acho que foi um bagulho de, puta, a gente vai ter que mexer no meio da programação, adicionar uma função de que, ai, os status do cara ainda vai mudar e agora tem que mudar, não baseado que o IV dele era 3. Agora é 31, puta, faz o seguinte, deixa pro nível 100, já vai estar tudo maximizado, o que faltar de ponta a gente adiciona. É isso, já era. Mano, mas tá aí uma parada, por que usar o número primo como base do IV? 31, mano, não, exato, exato. Sendo que boa parte da computação é tudo... Porque... É tudo... Como é que é? Matemática é umas bolas. Não, né? É raiz de 2, caramba. Ah, esqueci. É o outro, o inverso da raiz. Enfim, matemática. Vocês sabem. Potência. Matemática. Tá confusa total aqui, velho. Já que a gente vai falar de coisa mecânica ruim, vamos falar dos contests? Nossa. Mas assim, a quarta geração não conta, tá? Era da hora. Não, é porque o Super Contests eu gostava. Eu não sei porque eu amava na quarta geração em si, mas na terceira e na sexta, mano, eu não sei se vocês gostavam disso. Eu acho que assim, na terceira geração, ainda como era uma novidade, ainda o pessoal ficava ainda meio que, ah, legal, vou jogar. Mas é uma coisa que realmente também não. É que é um bagulho tão bizarro que, tipo, vamos supor, os golpes bons de contest não vão ser necessariamente bons pro jogo, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, se você quiser fazer os dois ao mesmo tempo, você se fodeu, tá ligado? Tem que fazer a build só pro contest. Exato, exatamente. E o, como é que é o nome? A Milotic lá. Oh, ah, mas essa mecânica era da hora, vai. Era chata pra caralho. É da hora, mas, pô. Eu acho que ela é tão ruim que a galera entendeu que eles precisavam corrigir depois. E é isso. É. É porque tiraram depois, né? Então. Tiraram. Ah, mas assim, eu gostava da ideia, assim, tipo, é porque eu acho muito legal eles diversificarem a forma de um Pokémon evoluir. E o Phoebus evoluir por beleza é algo legal a ideia, mas realmente, depois de um certo tempo, fazer isso não é Danny, legal, não. Danny, beleza, beleza é relativa, Danny. E aí? O que você faz agora? Que Phoebus que você evolui? Olha, Bruno. E aí? Cadê seu Arceus agora? Vai ser cancelado, Danny. Cadê seu Arceus? Gostei, vou ter que me desconstruir disso. Obrigado, Bruno. Imagina, tipo, aqueles memes de harmonização facial, tá ligado? Alguém explica pra mim o contest, que eu nunca entendi. São 3 rodadas, né? O Pokémon é jogado primeiro no se ele é legal, se ele é bonito, se ele é bacana. Depois no mood dele, e daí tinha mais uma rodada ainda, não era? É, tinha três, não lembro se era três ou quatro rodadas. Eu também nunca joguei muito com outros, não, porque eu nunca achei muita graça, de fato. Principalmente na terceira geração. Você tinha que usar os golpes, eles podiam influenciar nos pontos, porque assim, é um concurso, né? Então você tá efetuando o golpe pro júri, né, no caso. E aí eles vão te dar uma pontuação, que na verdade não são eles que dão, porque só é o golpe que dá, né? Então, e você pode influenciar na quantidade de pontos que os oponentes vão receber também, né? Porque você tá se apresentando junto com quatro outros NPCs. E aí, se você for o mais pontuoso de todos, você ganha. Mas... Eu tenho um paralelo muito bom pra isso aí. É o American Got Talent de Pokémon. Exatamente. É o ídolo, exatamente. Né? Cara, você... É aquelas concurso de Miss. Primeiro, beleza, e depois elas dão um discurso nada a ver sobre paz mundial. Exatamente. Mas o da quarta, de fato, é mais da hora, porque eles mudaram um pouco, né? Tipo, tem até dança. Tem os minigames lá e tal. Dá tem pra você fantasiar o Pokémon, puta. É, era da hora, de fato. E na terceira, tirando em Emerald, né, que eles já meio que ajustaram isso, você tinha espalhado, né, por Hoenn, então você tinha que ir em um lugar, tal, pois no outro, cada lugar, se eu não me engano, era uma condição, né, não lembro se era pra Beauty, ou se era questão de level também. Que tinha eu acho também que era o level, coisa. acho que era o level. Não lembro também. Não lembro mas também. Mas era por aí, acho que era o level mesmo. Aí na quarta só fizeram em Hard Home, um lugar só, que também foi bem melhor, porque, tipo, se você quiser entrar lá, você entra uma vez, só por conta do jogo em si, sai de lá e não precisa mais entrar naquele lugar. Pois é, de fato. Ficou mais opcional. Você entra lá por questão de história, né? Sim, é mais então, por questão de história. Eu particularmente sou mais fã de ter espalhado, mas considerando que, tipo, você vai usar, tipo... Você não vai chegar em alguma cidade dependendo... Tipo, você não tem uma campanha de contests, né? Tipo, sim, você tem que ganhar os ginásios ainda. É porque não afeta o progresso do jogo, né? Assim... É, então, se afetasse o progresso do jogo, seria diferente, mas... Aí poderia ser mais da hora ser espalhado. Ele funciona mais como um minigame, né, dentro do rolê. Uhum. Não é necessariamente algo tão grandioso. E eu acho que tem até uma galera que gostaria, e eu concordo, que poderia ter um spin-off só disso, sabe? Só baseado em contas, que eu acho que ia ser, porra, muito legal, pelo menos ia atender boa parte de um público que gosta muito disso e que gostava da Mei, da Dawn, da Serena no anime, porque elas faziam parte do contest, né? É. Agora, tipo, uma coisa que é pior que o contest é o Pokémon Musical lá, sabe? Nossa senhora. Não. Sem maldade, sem zoeira, eu acho que eu joguei isso umas duas vezes e, tipo, nunca mais toquei. Uma vez pra ver o que era, não gostei. A segunda foi pra, tipo, será que é ruim mesmo ou será que eu fiz errado? Não, eu vi que era ruim mesmo. Não, eles tinham coragem de colocar na intro, né, de Pokémon Black White. É, ousadia, mano. Nossa. Eu falei, mano, deve ser legal. Na hora que você joga, você fala, puta, mano, por quê? Por que tiraram... É. Deixa os contests já, Ctrl-C, Ctrl-V. Era melhor. Tem uma parada, uma mecânica que eles vêm implementando faz de formas diferentes em diversas gerações, que é você fazer gestão de um lugar, só você, assim, que faz a gestão. Uhum, por verdade. Exemplo, no Sun and Moon, você faz a gestão de uma ilhazinha. Você tem a ilhazinha, aí você coloca seus pokémons pra brincar na ilha, pra explorar a caverninha na ilha. Vocês curtiram essa parada de ter uma paradinha pra você fazer uma gestão? Eu gostava, eu achava maravilhosa da quinta, que era a avenida, né, que foi do Black Knight 2, que era a avenida. Tinha muito da avenida. Nossa, eu passava horas ali só conversando com a galera que chegava na avenida, direcionando eles pras lojas certas, criando novas lojas, melhorando. Nossa, eu adorava. A da quinta geração, acho que pra mim foi a minha favorita. É, eu curti aquilo pra caramba. Ali, eu vou te dizer o porquê. Eu fiz todos os NPC gritar Ligma e Sugma. Pior que o da quinta, eu não joguei muito esse rolê da avenida. Eu quase não mexia na avenida na quinta geração. Então eu nunca peguei a preço. Isso aqui. Mas eu achava. Eu achava da hora. O mercado de São Paulo, tá ligado? Você pode fazer umas. É, 25. Lá. Eu gostava. Se você quiser fazer, e te dá umas recompensas legaisinhas, assim, tipo, não é nada necessário, assim mesmo. Sim, sim. É, eu acho que talvez o mais parecido, não sei, posso estar errado aí, vocês me digam, mas pelo menos pelo que vocês estão falando, porque já quase não joguei, né, essa parte, ele me lembra muito mais o Festival Plaza da sétima geração. Ele é bem uma pegada de Festival Plaza. Só que o Festival Plaza é ruim, né? É uma bosta. Só que não deu muito certo, eu acho. Esses trap, assim, tipo, pelo menos de Black White, vai, tipo, Pokémon Music eu só fui descobrir o que era agora, porque eu não fazia nem ideia. Acho que nem é obrigatório, né? Que isso existia em Black White, sinceramente. Eu lembrava que tinha um cinema lá que você fazia as gravações. É, sim, esse era o 2, né? De fato. Tem o cinema. É verdade, tem o Pokéstar Studios, né? Tem o cinema. É. Uma coisa que eu pago muito pau é o Battle Train de Black White, que eu acho muito bom. Battle Subway, né? Battle Subway. Ah, sim. Mano, a música. É uma ideia. Não, tipo, não chega a ser uma mecânica, mas ele te traz uma nova opção diferente, de batalhar. É. Eu acho que dessas outras mecânicas assim, de customizar, eu gostava de fato do Poképélago, achava fantástico o Poképélago. Mas ele não dá tanto da customização assim, né? Tipo, você pode ir expandindo, né? Agora, o que eu gostava mesmo era as Hidden. Qual é o nome? As bases secretas. As Secret Bases. Ok. É, a Secret Base de Rubi, Safira Emerald e de Horaz. Eu achava muito legal, de fato. Nunca customizava as minhas, mas eu achava fantástico. Cara. Legal também era o Underground de Sinnoh também, que... Undergroundzinho. Sim, sim, o legal da quarta geração era, que era tipo, DS era novidade, touchscreen, né? E aí fazer você escavar com a canetinha pra aparecer os itens lá no Underground era mais da hora. É verdade. Depois disso, no Sun and Moon, vai ter uma mecânica de tirar foto, que tem uns lugarzinhos escondidos no meio do jogo, assim, que você chega lá e você pode tirar foto, né? Mas eu achei uma parada tipo que podia ser tão melhor usada, assim, foi usado tão pouco e de uma maneira tão simples, assim, podia ser tão melhor usada, né? É, tirar foto por tirar foto, eu preferia o do Heart Gold Soul Silver e o... Isso. Até o que tem... Aliás, agora não tem, né? Mas tecnicamente você pode tirar o print do jogo no Sword and Shield, que você enfia a carinha lá na... perto daquelas escritas que tem lá no monte lá dos Pokémon Gigantamax, aí você enfia a carinha e tira o print, é isso. Muito melhor do que o Sun Moon. Nossa, Sun Moon. Aliás, isso é verdade, isso é um indício de remake, né? Porque no Platinum não tem isso, né? No Great March. Tem, verdade. Vem como a quarta geração. Vem com a menina. Aliás, o indícios de remake aqui da quarta geração é uma lei, tá? Lucas, só você ficar sabendo. Sempre que você lembrar de Sinnoh, você pode falar alguma coisa. Você pode lembrar. mas de fato, tinha esse rolezinho da ação. Eu acho que eu gostava dessas opções de tirar foto. Eu acho que a que eu mais gostava de fato era a Rotom Dex. No caso, a Rotom. Rotofoto, sei lá como é que chama essa porra. Mas, tipo, mas por quê? Porque eu achava muito legal de ver, que nem no próprio Snap, que tinha os comentários, né? Aliás, no Snap tinha comentário, né? É. O Snap, o Professor Oak, ele comenta. Exato. E no caso de Sun and Moon, você tem comentários, tipo, né? Como se você estivesse numa rede social, né? Postado numa rede social, e tem os comentários da galera. E, tipo, tem muito comentário zoeira. Tipo, tem, tipo, Too Much Water, tá ligado? Tem até comentário em português, mano. Eu não sei de onde os caras tiraram isso, mas eu achei muito foda. Não, é engraçado mesmo. Eu queria mais, cara, eu queria mais disso de tirar foto. Uhum. Tipo, sei lá, tal, nostalgia de Pokémon Snap mesmo. Eu acho que da hora. Eu era o cara que tinha Pokémon Snap, cara. Ele tá vindo aí, hein? A gente chegou a jogar em stream e, not to brag, mas tipo, zeramos 100% do negócio. O Snap? É o Snap do... Tipo, cara, esse Snap não é tão difícil de tirar 100%. Não é muito difícil, não. É porque não é nem difícil, tem todos os Pokémon, né? Isso que é. Não, ele é bem pequenininho. Ele tem, tipo, 7 estágios. É. Mas o jogo em si é da hora, então, tipo. Legal. Pô, vai ter o New Snap logo. Vai ter o do Suitão. expectativa nice. Vocês estão ligados que nos Estados Unidos os caras espalharam, tipo, um lugar de você imprimir as fotos do seu Pokémon Snap? Que isso rolou mesmo de verdade? De verdade, né? Tinha. Caraca. É verdade, tinha as cabinhas, né? Pra você imprimir os bagulho lá. É, tinha. E tipo, a ideia dos caras era pra você realmente imprimir a foto e mostrar pros seus amigos: olha, bate fotinho do Pokémon, compre o jogo e faça você também. Mas não pegou, né, cara? Não, é numa linha similar. Ter sido um marketing caro pra caralho fazer isso, velho. Nossa, com certeza. É numa linha mais megalomaníaca do que aquilo que tinha nas próprias primeiras gerações, que, tipo, tinha o Game Boy Printer, que você podia... Acho que na segunda geração tinha como você tirar, tipo, imprimir o sprite do Pokémon, alguma coisinha assim. Eu nunca consegui usar porque eu não tinha, né? Não, tinha. Mas tinha como você imprimir o certificado de Dex completo. Certificado, o diploma, né, então. E aí você podia imprimir e mostrar pros amiguinhos, tá ligado? Olha só, tem um diploma. Eu tenho, cara. Tá calando a parede essa bola. Não, legal é tipo você mandar, tá na entrevista de emprego e falar: ó, eu tenho aqui, ó, certificado de... Tá no currículo, tá anexado no currículo. É Pokémon. Exato. Eu tenho memória curta, se pai, eu vou falar de novo de Div e de terceira geração. Ah, não, mas você vai falar de Div porque você quer falar de Div. Você não quer falar de Div. Ah, de Div tendo ou não, né? Falada já. Não, inclusive, dinâmica mecânica com Div, uma da hora foi a da quinta geração. Que você entrava lá pra. Numa área fazer nada. Inundada. Nossa, nada a ver. Você entrava na área inundada pra caçar item que dava dinheiro pra caramba. Numa época que você não conseguia dinheiro tão fácil. É verdade, assim, você não conseguia item, é verdade. Tinha bastante item raro. É verdade. Raro. É verdade. Mas eu não gostava muito porque tinha uma quantidade de passos. Depois você tinha que sair. Era estratégico. É, assim como pra ganhar um HM2 no Safari, que inclusive não falamos de Safari, tô triste. Mas fica pro próximo episódio. HM2 não, HM3, pô. Ah, mas tinha bastante. Você podia andar pra caralho no Safari. Ah, sim, mas é com passos contados pra você chegar na parte do... Cara, a primeira vez pra você entrar no Safari, até você descobrir que é lá que você tem que pegar... Em qual canto você tem que pegar o HM2, 3, sei lá. Qual canto? Piadinha. Não, mano, você entrava umas 2, 3, 4 e vai lá não sei quantas vezes, velho. O rolê do Safari... Eu não sei se o Great Marshall tinha essa mesma lógica, mas o Safari Zone... Você podia... Ah, você quer pegar todos os Pokémon, você podia burlar o número de passos, só girando o personagem. Não, na quarta também tem isso. Na quarta até te ajuda, porque, tipo, você fica preso nas paradas, tá ligado? Na lama. Sim. Você é obrigado a, tipo, a dar passo, entre aspas, sem dar passo, tá ligado? Sim, mas, tipo, no Safari Zone era da hora... Tipo, a gente vai deixar pro Zacast, né? Só pra... Pode falar um pouco aí, mas a gente já vai, de fato, logo vamos esse cara. É só pra criar o cliffhanger, o gostinho. Exatamente. O tempo que o jogo tava era o número de passos. Acho que era 150 passos. Não, era bastante 500, passos. Eu não lembro qual que era. Se era 300, era. Se você entrava pra snipar Pokémon, eu quero Pokémon e tal. Aí era só ficar gerando personagem, tipo, da casa própria, tá ligado? Uhum. Até. Mas os Pokémon, eles eram divididos por área, assim, né? Você tinha que ir até aquela área pra achar ele. Né? Ah, mas eu acho que era 500 passos na primeira geração e depois na terceira. Alguma coisa assim, né? É isso mesmo, exatamente isso. Tipo, imagina, você é uma criança de 10 anos, você vai no Safari Pokémon sem Pokémon. Qual a chance de não dar merda? Não, na terceira é pior ainda, porque, tipo, você tinha que usar aquela Acrobike. Eu pelo menos só usava a Match Bark, né, que é aquela mais rápida. E aí, pois tipo, às vezes eu andava e falava: puta, esqueci de pegar a Acrobike. Aí volta, o cão arrependido, pegar o Acrobike. Exatamente. Não, e se eu não me engano, na terceira você tinha áreas pra Mac e áreas pra Acro. Então você tinha que, pra explorar ela, você tinha que ir pelo menos duas vezes. Pra garantir, tá ligado? É, exatamente. Ah, verdade. Exatamente. Nossa, e a gente nem... E o pior que ainda tinha o rolê dos Pokéblock na terceira, que, tipo, a gente nem falou, tá ligado? Nossa, tá vendo? Tem pano pra manga. O próximo podcast tá recheado de coisa aí pra falar. Né? A gente vai fazer a parte 2 aí, com o Lucas. Mecânica de fazer Pokébola com castanhas. Delícia. Nossa, curtizinha, verdade, safada. Mano. GTS, próprio GTS. GTS, pode crer, mano. Isso sem falar outras coisas, tipo, da quinta e sexta geração, a gente quase não falou nada ainda, tá ligado? Exato. Quinta e sexta geração veio um caminhão de tentativa nova, né? De mini mecânica. Foi, foi. Não, e o pior é que a gente falou de Affection e nem entra em Pokémon Nami, Pokémon Refresh, é o quê? Bom, falamos aqui de várias mecânicas, né? Mas não falamos de tudo ainda, né? Não. Temos que... Bom, a gente vai deixar muita coisa pra segundo cast, mas... Nosso ouvinte aí, que está, né, nos acompanhando há pouco tempo aí, poderia muito bem chegar lá nas nossas redes ou no nosso site e comentar, né, qual que é a sua mecânica favorita. Ou não precisa nem ser dessas que a gente falou, mas das coisas que Pokémon, né, ou da que você mais tem raiva, tá ligado? O que mais te deixa, né, tipo, sem dormir aí. PTSD. É PTSD mesmo? Falei certo? Não lembro. Mas enfim, vocês entenderam. O importante é que você entre lá, por exemplo, no nosso site, casadocavalo.net, deixe o seu comentáriozinho no post deste episódio, ou então lá nas nossas redes, facebook.com/casadocavalocast, twitter.com/casadocavalo.com, instagram.com/casadocarvalho e até no youtube também .com/casadocarvalho e na twitch.tv/casadocarvalho pra gente conseguir fazer live quando meu monitor chegar, um dia. Ai, meu monitor. Estamos no final do ano, quem sabe até ano que vem, né? Será, né? Que presente é esse aqui? Que foda, o Papai Noel trouxe meu monitor. Meu monitor que eu comprei 2 meses atrás. Natal da Casa do Carvalho. O monitor que eu comprei no mês de novembro. Não chegou até agora, mas assim, uma outra coisa também, eu preciso, na verdade, eu quero fazer isso, não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de fazer até ou entre esse final desse ano, ou no começo do ano que vem, algumas lives de Black White, porque a gente tem que gravar o cast de Black White, né? E isso, pra isso eu não preciso do monitor, de fato, né? Isso pode rolar eventualmente, então fiquem de olho aí, porque a gente tem que se planejar aí pro próximo ano, pra quinta geração aí, cast de quinta geração. E então, gente, pedi as redes de vocês aí pra vocês darem aquele salve pra galera. Dani, fala suas redes aí pra galera, vai. Ho, ho, ho, Feliz Natal, muitos anos novos pra vocês. Nós nos vemos anos que vem, né? Ou se assim, já estamos no futuro, né? A gente pode estar se vendo daqui a pouquinho. Verdade, verdade. Ou não. Ou não, é verdade. E, gente, me segue lá nas redes sociais, no meu canal, né, inclusive, que é youtube.com/cafecomdaniel, onde eu falo sobre várias questões LGBTs e desconstruções, etc. E no Instagram e no Twitter, Daniel_Prado_ de novo sem o novo. E o Di também. Exatamente. Eu posso falar, Pedro, que eu perdi muito na hora que o Dani falou muitos. Como é que era? Nos vemos anos que vem e muitos anos novos. Aqui. Minha quinta série explodiu num mar de alegria maravilhoso aqui. Obrigado. Olha, errado não tá. Errado nem vem. Bruno, manda aí seus anos de Google, suas redes aí. Mas então, gente, tanto Instagram quanto Twitter é só em @BrunoAssis. É, Bruno normal e ASSIZ, ok? Vão lá, me sigam. Beijinhos pra vocês. Tô passando alguns Pokémon Shiny lá pra quem quiser, mas aparece lá. É isso aí. Top Z. É o Bruno Noel. Mas é de verdade, né? Bruno Noel. Se você foi um bom menino, uma boa menina, um bom menino, você vai lá receber um Pokémon Shiny. Bom menino. Ah, legal. Obrigado. Pô, aí se a pessoa for ruim, né, no Natal, você dá um, aquele colossal, como chama? O colosso? O colosso, que é o carvão. Não, carcol. Sim. Carcol, você dá um carcol. Exato. Ai, ai. E Cross, fala suas redes aí também, pra mais. Todas as minhas redes, né, o principal, Twitter, Instagram, o Facebook tá lá, mas, tipo, não uso, então boa sorte procurando. As três são Me Deixa Desenhar e Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Enchem o Rabo de Peru. É tudo no fone. Sem uva passa, de preferência. A uva passa da hora. E até o ano que vem. Lucas, fala nas suas redes aí pra galera, fala do Mundo Freak aí também, pra galera seguir você lá, pra ouvir várias coisinhas. Se você gosta de sentir um medinho, aquele arrepio gostoso na nuca, ui, aquele frio na espinha, você cola lá no Mundo Freak, que a gente tá sempre falando sobre o insólito, inexplicável, aquilo que é misterioso, que não tem resposta. Mundo Freak Confidencial, o podcast pra você que não gosta de dormir à noite. Você pode nos encontrar no Spotify ou no nosso site montofreak.com.br. E você pode me encontrar lá no Twitter, que eu tô sempre batendo papo lá com a galera, Lucas_O_Fofo. Fala lá, galera. Exatamente. E eu vou deixar uma recomendaçãozinha aqui especial pro que eu apelidei com os meus amigos de Bagulhos Estranhos de Natália. A série, uma minissérie que saiu uns tempos atrás aí lá no Mundo Freak e que menina Heitor Assari, meu amiguinho, beijo, mandou muito bem, velho. Ficou sensacional. Cara, usamos estúdio profissional, engenheiro de som, música original nossa, que pagamos música pra fazer, atores de vozes da HBO e de jogos AAA. Uhum. Usamos, cara, só a galera top pra fazer essa série. Um ano produzindo pra tirar 5 episódios, cara. Se você curte dramatização, curte terror, cola lá escutar algo estranho com Natália. Série especial do Mundo Freak ficou foda. Ficou top demais. Muito bom, hein? Curti. Vou ver. Tenho medo, mas eu vou ver. É isso aí. Então, nos vemos aí no ano que vem. Se tudo der certo, né? Sem sobreviver aí, de fato. A gente sobreviveu a 2020. Acho que a gente sobreviveu a tudo o resto, né? Ah, eu estou calejado já. E que venha a vacina, né? Por favor. Que venha a vacina. E o remake. Que o remake da vacina, Diamond, vacina Pearl. Exatamente, metas pra 2020, né? Metas 2021. Vacina, remake. Metas pra 2021, é o que a gente pede. Então, no mais é isso aí, gente. Muito obrigado aí pra você que ouviu até agora. E a gente se vê no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. Eu vou deixar um pós-créditos que eu acho que talvez seja interessante pra vocês sobre o aviso do início da gravação. Ah. De colocar alguma palavra-chave. Falar tipo, ó, planinhos, quando vocês forem comentar no cast, coisa do gênero, coloca a palavra-chave tal no final do comentário pra gente saber que você ouviu até o final, tá ligado? E, sei lá, o pudim. Fala pudim no seu comentário no final. Da hora! É da hora, mas aí será que vai ter? Aí que tá. Porque assim, eu, assim, não querendo dizer que não, que eu achei da hora, mas tipo, não costumamos ter muitos comentários, tá ligado? Não, sabe o que a gente pode falar? Ó, fala pra galera marcar, mandar um pudim, postar um pudim no Twitter marcando a gente, pode ser, tá ligado? Pode ser, pode ser. Interessante, gera um engajamento. É, exato. Pois ele vai falar, ô, o trabalho tá engajando aqui, ó, vamos dar uma... Não, e a gente já dá RT, tipo, isso que é fã de verdade, a gente aproveita pra dar uma zoada, tá ligado? Verdade, verdade, verdade. Então, vai ser pudim mesmo? Na verdade, a gente podia... Pode usar essa parte mesmo. Essa discussão, esse brainstorm. Então, é. Tipo, mande-nos um pudim, caso você tenha ouvido o cast inteiro. Mande lá no nosso Twitter, que é @casadocarvalhoou, né? Exato. Ou Instagram também, né? Exato. Pode ser Instagram também, marcar no stories do Instagram. Exato, perfeito. Quem ouviu tudo, manda lá a fotinha do pudim gostoso. Saboroso. Aí, que ele sente vai... A gente vai dar aquele RT maroto. Quem manjar no Photoshop pode até colocar a carinha do Dito no pudim, que vai ser mais da hora ainda. Não, o melhor é que a pessoa pode manjar de pente pra fazer o Dito no pudim, tá ligado? É verdade, é verdade. Pode manjar de qualquer software básico de ilustração, você pode... Exato. De edição de imagem, você faz lá e marca nós.